Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma ZulaCast. Eu sou o Joel Suki e o meu sonho é ir pro Japão. Muita gente, né? Pois é, né, cara? Desde criança, né, o cara tem esse sonho. Algum dia o cara vai pro Japão, né? E o meu nome é Mario Sato, o apelido aqui é Ikkyu, e eu nunca quis vir pro Japão. Só vai quem não quer, né? Edu, é, agora eu não quero mais não ir pro Japão também. E eu sou o Neto Maru e eu tenho 4 semestres de japonês. E no episódio de hoje, olha aí, rapaz, a gente está com o correspondente do Japão, rapaz. Agora a corra vai, né? Internacional agora. Não é, mas olha aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parada do convívio com os japoneses, né? Os impactos do brasileiro no Japão, as curiosidades e peculiaridades aí do Japão, né? O Japãozão aí é... Vamos matar todas as curiosidades, né? Tudo que um otaku sempre quis saber sobre o Japão, hoje é o dia. Né? Exatamente, vamos lá para os e-mails. Correio. E vamos para a leitura de e-mails do episódio 120, onde a gente falou de League of Legends, né? Finalmente, do episódio de League. Finalmente, atendendo o pedido de várias pessoas, né? Muita gente disse que não tinha nada a ver com isso, né? Pois é, né? Vamos para os nossos recados semanais. A gente sempre começa aqui lembrando, né, que o Azileitor está em todas as redes sociais, né, que você frequente aí. Sim, principalmente no facebook.com/Azileitor e no Twitter, @Azileitor. Isso porque até o momento são os mais usados, né, mas em breve a gente também vai estar aí no Instagram, né, e tudo mais. Se bem que no Instagram também já deve ter, né, o Azileitor lá. Sim, né? Procure lá, né? Ver se tem lá o Azileitor no Instagram. Teste aí, né? A gente tá dizendo, mas não custa nada, né? Dê uma olhada e tal. Pois é, principalmente a galera acessar o azileitor.com.br, né? Pra ver as postagens e tudo mais. É isso aí, porque afinal de contas, de qualquer lugar que você esteja ouvindo esse programa, né? Ele saiu do azileitor.com.br, então dê uma olhada lá, comente nas postagens, acesse e clique nos links do Submarino, né? Exato, cara. Principalmente, né, disso daí. Você acessa o Azileitor, clica nos links do Submarino, compra qualquer produto que você ajuda a gente, né? É isso aí. E se você quiser enviar e-mails pra gente, envia pro azilacast@azileitor.com.br, porque esse episódio aqui do Japão, um cara que, o fã nosso do Japão, que enviou e-mail pra gente, né, pedindo, não, se vocês quiserem fazer um cast aí sobre as curiosidades do Japão, né, e tal, a gente faz, a gente marcou com ele, né, olha aí como e-mail é importante, né. É o que a gente vive dizendo, as histórias dos ouvintes são às vezes até mais interessantes do que as nossas, né, e a participação dos ouvintes é crucial até na gravação dos programas, né. Olha aí, cara. E você que tá ouvindo esse cast aqui de Japão, cara, você vai fazer o seguinte, nessa sexta-feira, você vai tirar o dia pra fazer o dia do Japão, né, cara? Você vai lá, compra aquele miojo, pode ser aquele cup noodles mesmo, né? Ou então você compra sushi, né? E sim, você faz a sua atividade gastronômica, né? Comendo sushi ou comendo miojo. E assistindo anime e escutando o AzilaCast, né? É, isso aí pra você ficar naquele grau de imersão maior, né? Pois é, né? O cara tem que fazer essa parada aí do sushi. E a gente pede também pros nossos amigos indicarem o AzilaCast pros seus amigos, né, cara? Aquela parada, né? O cara se empolgou tanto com o AzilaCast que foi trabalhar no sábado de kimono, né? Pois é. Os caras, vixe, cara, já pensei, não, cara, o programa, ouve aqui, né, e tal. espalhe aí o programa para todos que você conhece, inclusive os parentes, né? Pois é, a gente pede também pro pessoal avaliar o cast lá no iTunes. Ainda tá fraco esse negócio do iTunes. A gente quer mais avaliações no iTunes. É isso aí, você que acompanha a gente só pelo iTunes, né? Colabore também com isso, né? Pois é, e lá no, na postagem do League of Legends... O nick do Manel tava errado lá na última postagem. Sacanagem, né, galera? Na verdade, a gente publicou lá a primeira vez o Theolo só com S no final. Na verdade, o nick dele, tem aí o nick dele aí na postagem correta, né? Theolo com S mandou e-mail pra gente, né, reclamando aí, porra, mano, não sei o quê. É isso, né, galera, tudo aqui. Não sei, vocês divulgaram meu nick cheio de cobrador aqui, mano, não devo nada a ninguém e tal. O SPC foi atrás dele. Foi, deu um rolo aí, mas o Theolo com S, a gente já esclareceu tudo, né, a Receita Federal já saiu do pé do cara. Tá tudo. O nick do Manel é Theolus com dois S's, né? Tem o nick dele aí na postagem. Sim, tá aí o nick corrigido. Nosso ouvinte aqui, o Vinícius Pinhão, pediu pra compartilhar a página dele do Facebook, rapaz. O facebook.com/codoinha, tem um link aí embaixo, mas ele faz coisas de quê? Do LOL? Gameplay? É, você acessa, dá uma olhada, diz que chegou até ele graças ao Azileitor, né? Você dá uma olhada, né, vê o que ele tá fazendo lá de League of Legends. Dê uma olhada que o LOL aí tá tomando de conta. É, a gente tem um comentário aqui do Edi, que a gente tirou lá, né, que a gente achou interessante essa parada. Ele... Isso aí, foi muito comentado, né, bom a gente esclarecer. Teve gente que não gostou porque jogava Dota, né, outros caras que acharam interessante. Muita gente abriu a conta, né, começou a jogar aí, a gente incluiu muita gente nessa semana, a gente até teve a oportunidade de jogar com alguns ouvintes, né, teve... teve aquela partida lá de Aran, cara, que a gente jogou 4 partidas. De Aran. Foi a maldição da Evelyn, né? Peguei a Evelyn 3 vezes, mano. Puta que pariu, mano. Personagem ruim, mano. Puta merda. Mas a gente também, eu pessoalmente, essa semana, muita gente disse que o Dota era mais interessante e tal. Eu dei uma olhada em como é que funciona o Dota também, mas eu ainda continuo com o LOL. Então aqui o comentário do Edi, ele diz, existe passiva oculta, sim. A da Leona e da Vayne tem. E dos ninjas, na verdade, pra cada ninja na PT, PT, o que é isso? Ponto? Não, na partida. Ah, na partida. Eles mesmos perdem 1 de HP e resistência, acho. A não ser que estejam com a skin de médico, porque ninjas trabalham melhor sozinhos. Olha aí essa frase. Isso eu achei genial, mano. E o pior é que quando ele disse isso aí, pode ser que nem seja verdade, mas eu achei bem basado. Se você for ver, todos os ninjas do LoL realmente têm uma skin na área médica, né, cara? Isso aí foi foda. Pois né? É, né? Inclusive o Manel disse que a culpa do Shen dele não ir muito bem era por causa disso aí. Olha aí o Manel. O outro comentário aqui é do Nicolas HT. Ele diz, o RF, não sei se é o nome do cara ou é a expressão que a morsa faz. Não, acho que é o nome do personagem, Urf. Urf. Mas Urf parece a sonoplastia do que o, sei lá, que a morsa fala, né? Não, é, eu acho que é. Pois é, o Urf não é uma morsa e sim um peixe-boi, né? Olha aí. Os caras que entendem de botânica, né, vão ver toda a diferença entre uma morsa e um peixe-boi. Ele ia ser lançado há muito tempo atrás, mas antes disso, o Warwick matou ele. Ah, eu dei uma olhada no Warwick, mas realmente tem essa skin mesmo, dele vestindo uma pelezinha de um peixe-boi, né? Esse... Caralho, mas mataram o cara, mano. Ia ser lançado, né? Mataram o cara, olha. Aqui, essa daí foi pesada, viu, doido? Mas é o que a gente tinha comentado, né? Isso que eu acho também legal, mano. Os caras criarem a mitologia por trás do jogo, né? Começar a criar esses easter eggzinhos, né? E tal, essas coisas pro pessoal ficar ligado na mitologia do jogo. Isso aí eu também achei irado. Aí ele continua aqui. Aí foram criadas várias skins sobre ele. Existem vários passivos no LoL, mas é bem difícil de ver. Aí ele dá aqui o site, né? A gente vai deixar o link aí pra quem tiver curiosidade conferir essas passivas secretas ou sei lá o que, né? Que o pessoal chama isso aí. Pois é, passiva oculta. A gente tem um link aí embaixo, né? Do Riff Meets. É isso aí, a gente vai deixar o link só pra constar a skin mais doideira do Warwick que eu acho é a do Lobo Mau ali. A da vovozinha é massa mesmo. O primeiro e-mail aqui é do Gilberto Oliveira, Viçosa, Minas Gerais, mestrando em ciência da computação e viciado em LOL, olha aí. Porque todo mundo que joga LOL já é viciado, né? Pois é, é um jogo que vicia mesmo. Acabei conhecendo o cast de vocês só agora com esse cast de LOL, através da divulgação do Gruntar, olha aí. Olha aí, meu, o Gruntar. Gruntarzão, né? Gostei do cast, apesar que foi mais uma conversa mesmo do que uma história focando em algo. Mas como LOL daria corda pra muita pipa, seria impossível contar tudo em um episódio só. É verdade, né? Por isso que a gente tá na dúvida se lança uma série ou um episódio e o pessoal tem que comentar, né? Com relação ao cast, o sotaque de vocês me fez lembrar bastante de uns amigos meus do Nordeste. Pessoas que nunca conheci pessoalmente, mas têm uma amizade de anos. Colegas de clã do quase falecido Ragnarok. Vixe Maria. Eita porra. Agora de clã é também da pesada. Eu apoio a ideia de vocês com relação a fazerem programas semanais ou quinzenais sobre LOL. Olha aí. Olha aí, olha aí. Um voto a favor, né? É, muita gente comentou lá no Facebook também. Bem, né, isso aí. Os caras que disseram não, a maioria diz assim, não, faça de Dota. Aí... Então, apenas falando das atualizações, mas pegando algum campeão e analisando e tal. Diferentes tipos de jogos ou mesmo que algo que abranja os jogadores mais novos. Isso aí é uma coisa importante, né, cara? É... Isso aí é uma coisa importantíssima, porque inclusive essa semana, cara, eu peguei um personagem que eu usava na mid e comecei a usar ele como suporte, o bicho ficou caceteiro foda, mano. Dominou ali a área do suporte, isso ficaria interessante pra um futuro programa de LOL. Pois é, né? Aquelas dicas, né, que o cara tá... Até pra gente mesmo, mano, porque a gente, às vezes, procura dicas, né, sobre um personagem, sobre build. O Bala mesmo, ele joga com a Soraka Stunt Kill, né? O bicho faz quadra e penta kill direto e ninguém acredita, né? Pois é. Eu tenho um canal no YouTube que comecei pouco tempo depois de jogar LOL. E costumo mostrar vídeos das novidades. Servidor PBS, sei o que e tal, alguns guias e muitas gameplays. O sentido desse vídeo de gameplay foi justamente ver como eu ia melhorando com o passar do tempo, olha aí. É, porque o LoL tem esse espírito de esporte, né, do cara reassistir a partida dele, ver onde foi que ele errou, né, o cara, vixe, cara, se eu tivesse feito isso aqui diferente, a gente errou nesse momento aqui, né, porque quer queira, quer não, o LoL não deixa de ser estratégia, né, também. A não ser que o cara jogue com 30 média, né, que é só correr e sair batendo. Mesmo jogando pouco, é notável a diferença entre os meus jogos mais antigos e mais atuais. E pelos meus inscritos, eu vejo que tem muita dificuldade de pegar algumas coisas básicas do jogo, como a importância do farm, conhecer todos os champions e inimigos, importância dos buffs, dos objetos e por aí vai. Isso aí que ele falou é bem... Eu me identifiquei isso aí do começo pra hoje. O Jota sempre me disse daquele negócio do cara farmar, do cara sempre dar o last hit, né, no script, não sei o que e tudo. Isso aí tem uma importância grande, mano, porque conforme o cara vai evoluindo no jogo, a diferença é brutal. Vamos dizer, o início do jogo mesmo praticamente fica em quem farma mais e não deixa o outro cara farmar, né? Enfim, pra não desanimar todos de lerem esse enorme e-mail, só tentei justificar que público vocês têm, olha aí. Eu mesmo indiquei de volta o cast sobre LOL e comecei a ouvir outros, olha aí, rapaz. Continue esse ótimo trabalho e simbora. Rubens, SS Júnior, 22 anos, professor de informática em São João da Boa Vista, São Paulo. Saudações, invocadores asilados. Aqui é o Rubens. Bom, depois de um longo tempo sem mandar e-mail, estou aqui porque o LOL é com certeza um assunto que não posso deixar de comentar, né? Ei, cara. Olha aí o bichinho do LOL, né? Pois é. Bom, comecei a jogar mais ou menos um ano, mas como jogava um pouco de Dota, acabei não dando muita atenção. É, né? É. Até que depois de muita insistência de um amigo, comecei a ver alguns vídeos de gameplay. Esse amigo pode ter sido Bala, né? Pessoa. A Riot devia dar uma grana pro Bala, que o Bala que tá viciando uma porrada de cara, né? Aí... Não é, mano. Nem, até eu que nem jogava jogo online comecei a jogar LOL. E foi quando comecei a me interessar de verdade. Pelos personagens carismáticos e principalmente pela jogabilidade, que apesar de ser simplificada se comparada do Dota, é muito mais fluido e divertido, na minha opinião, né? Pra ele não ser xingado, ele já conhece como é que é a briga Dota LOL. Pois é, né? E uma coisa que eu percebi é que não teve muito hater, né, no cast de LoL ali. Isso aí foi uma coisa positiva, né, pra gente. É, né, não derrubaram nenhuma vez o servidor, né, nem nada. Bom, quando digo da jogabilidade mais simples, digo que basicamente pelo fato de o Dota ter vários elementos e mais que influenciam demais o jogo, como o Bull, o Stack, o Dane, que pode não parecer, mas influencia demais para manter a lane, né, se o Bala tivesse aqui a dizer a lame. A lame. E jogar mais recuado para evitar um gank inimigo e tal. Isso aí realmente, vamos dizer, não, na minha mente, eu até comentei isso aí contigo, né? Eu acho que o LoL tem meio um jeitão de xadrez, né? É, pois é. Você escolhe suas peças, normalmente a peça funciona de uma maneira só, né? E você monta sua estratégia. O Dota tem uma coisa mais, vamos dizer, mais de várias opções, né? É tipo aquela parada, não sei se você lembra aquele episódio do The Big Bang Theory que o Sheldon inventa um xadrez pra três pessoas. Sim, sim. Tem a catapulta, né? A máquina de teletransporte. É, mais ou menos por ali. Porque o Dota, o cara pode mexer no cenário também, né? Como a gente tava comentando. É, o cara interage com o cenário, tem umas rotas de fogo, ou é mais, sei lá, mais mundo aberto, né? Entre aspas. É, pois é. Bom, com todas essas técnicas e recursos, o jogo se torna meio maquinal. Diferente do LoL, que apesar de ter um metagame, te dá muito mais liberdade para ser mais criativo durante o jogo. O que pra mim é uma grande vantagem. É, a parada do xadrez, né? Que a gente comentou. Diga-se de passagem, um PC joga de Nidal e tanque, né? E é claro que a coisa que chamou mais a atenção é a possibilidade de jogar em mapas diferentes, que é muito interessante e pra mim completa um LoL como o melhor jogo online que eu já joguei. Olha aí, palavras dele, né? É, na opinião dele, né? Que ele comentou. Na opinião dele, pois é. Outra coisa que achei muito interessante é a adaptação feita para o português, que como um grande entusiasta de dublagem, admiro muito. Isso é que a gente falou, né? A dublagem do LoL, cara, pra mim é excelente. Os caras têm a preocupação de ver com quem é que o personagem se parece e contratar o dublador que tem aquele personagem. Por exemplo, tem um personagem lá que é o Karthus, que ele é uma caveirona, né? Sim, que a gente comentou. Aí contrataram, né? Pois é, o dublador do... Esqueleto do He-Man. O esqueleto do He-Man, cara. Isso aí é criatividade foda. O Mordekaiser, né? Que é o dublador dele, é o do Magneto. Também, pô, o cara é... Isso aí eu achei foda. André CHC, de Fortaleza, Ceará. Fala, galera zilada. Ouvindo o cast 33. Eita, porra. Histórias de Escola 2. Acabei lembrando de uma foderosa história que aconteceu comigo enquanto estudava no Pia Marta Montesi. Olha aí o Pia Marta. Eu e alguns colegas estávamos na sala na quinta série, quando depois do recreio, vixe Maria, realmente é antigo mesmo, tivemos a brilhante ideia de gasear a aula. Aí sim. Pegamos as nossas mochilas e inocentemente jogamos do segundo andar. Quando as mochilas bateram no chão, ouvimos o barulho como se fosse uma rasga-lata estourando. Descemos as escadas correndo, mas quando chegamos lá embaixo, nada de mochila. O canto mais limpo. Vixe Maria. É porque aquela área ali do Pia Marta do Montese, né, é meio, mais ou menos, né, segura ali. De repente, lá vem o diretor, saudoso Padre Felice. Vixe, com um sorrisinho safado no... No rosto, chegou do nosso lado e falou: joia! É, pelo dialeto, o cara vê que a história se passa muito tempo atrás mesmo, né? Pois é. Vocês em algum lugar? E prontamente respondemos: não, estávamos procurando nossas mochilas aqui. Por acidente caiu aqui. Por acidente, olha. Invocado que 5 mochilas por acidente voam pela janela, né? Então o padre respondeu: ah, então aquelas mochilas eram de vocês? Pois não vi ninguém aqui, peguei e botei no cofre da escola, que só abre no fim do ano. O padre era bem ninja, né? O cara pegou uma porrada de mochila no pique ali e trancou no cofre. Imagina aí a nossa cara dos nós três, um olhando pro outro, já sentindo na pele a dor da surra que iríamos levar quando chegássemos em casa. Graças a Deus, o padre estava só frescando. Porque se ele também tivesse falado sério, era foda, né? É, mas naquela hora foi um sufoco do caralho, gente. E o padrezão, bicho, todo fuleirazão, né, mano? O cara pensa que o padre é todo bonzinho, né, não sei o quê. Não é, né? TV, né? Hoje em dia, em quem é que se pode mais confiar, né? No padre, né? Meu cara pode confiar. さ愛としい思いも負けそうになるけど静かしない目力けど頼りない翼でもきっと飛べるさ Japão, o Japão sempre me fascinou, mano. Tu é doido, mano. Desde criança. Desde a manchete, né? Tu é doido, mano. O cara assistia o Jaspion, Jiraiya e passou pros animes ali. O cara sempre foi fascinado e sempre teve um pouco de contato, né, com essa cultura japonesa e tal. O cara que comia sushi, né, na padaria. Sushi da padaria. Agora, cara, eu sempre quis conhecer o Japão, acho um país fascinante demais. É muito diferente, assim, do Brasil, mano. Então é doido. A primeira pergunta até meio óbvia, e que é isso mesmo, o Japão é fascinante, é do outro mundo, ou as coisas são meio parecidas com o Brasil? Rapaz, quando eu cheguei no Japão, isso aí foi em 2003, né? Eu me lembro que eu esperava ver alguns prédios, sei lá, prédios de 500 andares, algumas coisas assim, bem diferentes mesmo, né? Somos dois, porque uma coisa que eu sempre ouvi falar é que o Japão tem esse problema de espaço, né, e tal. É, pois é. É, então, muito compacto, né? Mas eu me lembro que, assim, a primeira impressão que eu tive, né, quando eu cheguei, eu lembro que tava meio nublado, assim, e quando eu cheguei mesmo, fui pra uma cidade meio pequena. E eu me senti muito decepcionado com o Japão, à primeira vista, né? Porque o cara chega no Japão e de repente vai pro interior, um lugar onde só planta arroz, aí ficou meio doido. Tu foi pra plantação de arroz? Tipo uma cidade de pino, tipo interior mesmo, né? Plantação de arroz no Japão é clássico. É verdade. Então, tu chegou no Japão com quantos anos? Quando eu cheguei no Japão, eu tinha 18 pra 19 anos. Alguns meses eu ia fazer 19. Então tu já tá 10 anos no Japão já? Isso, vai fazer 10 anos que eu tô aqui no Japão. Caraca, bicho. Mas deixa eu te perguntar, 18 tem há 10 anos atrás. Tu devia ter mais ou menos a nossa faixa etária na época. É, quando tu morava no Brasil, tu pegou aquela época da Manchete, Cavaleiros do Zodíaco e tal? Ah, eu peguei. Eu lembro que... Eu sou de Mato Grosso, né? Eu, apesar de ter nascido em São Paulo, eu cresci no interior de Mato Grosso. Uhum. E pra gente assistir tinha aquele problema da parabólica, que não pegava a Manchete, né? Uhum. Mas aí eu assisti, sim. Eu peguei Jaspion, Jiraiya. Esses dias, inclusive, eu tava numa loja e tinha um super-herói que ninguém lembra dele, que é o Charivan. Ele é muito parecido com o Jaspion. É o Jaspion que tem dois chifres do lado. Mas aí tu deve ter ficado louco, né? Não, cara, em plenos 18 anos, o auge da cultura otaku aqui no Brasil, o cara chegar no Japão. Deve ser eufórico, né, não? Eu me lembro, mano, na época que eu via nas revistas aquelas action figures do Cavaleiros do Zodíaco, altamente bem feito. Cara, puta que pariu, mano, se o cara fosse pro Japão, mano. Mas é um negócio que interessante que pro Brasil aí, quando esses desenhos estavam passando, aqui no Japão eles já eram muito velhos, né? Por exemplo, o Dragon Ball, quando ele passou e fez sucesso, aqui ele já tinha uns 10 anos, se não me engano, que já ninguém nem lembrava mais. Os 10 anos passavam mais na Tario, cara, e o cara sai procurando na banca de revista e não tem mais. O cara chega lá do Japão e o Dragon Ball, né? Bicho, acabamos de ter essa tarefa, né? Meu pai, se eu não me engano, ele assistia, né? Agora eu mesmo. Aí agora vem a minha primeira dúvida pessoal. Tu disse que quando chegou no Japão, realmente essas séries são antigas, né? Dragon Ball, Cavaleiros e o Hakusho são da década de 80, né? 86, para o final da década de 90 eles começaram. Começaram em 80 e terminaram em 90, né? Esses daí, tudinho. Aí deixa eu te perguntar primeiro a minha dúvida pessoal. É, aí no Japão, essas séries Cavaleiro do Zodíaco e o Hakusho, se eu for no Japão e eu quiser comprar o mangá delas, é fácil? Não vende mais? Você não acha? Em qualquer lugar, geralmente essas revistas, né? Os bonecos mesmo, os action figures, você encontra ele bastante. Qualquer cidade, grande ou pequena, tem uma loja aqui no Japão, a gente chama de Recycle Shop, que é a loja de usado, né? Uhum. E você vai na loja nova, tem ele nova. Você vai na loja de usado, tem ele novo também. O pessoal aqui, eles realmente colecionam, né? Uhum. Inclusive, eu esse fim de semana eu fiquei doido porque eu encontrei a coleção do Cavaleiro Zodíaco, né? Uhum. E se eu for fazer o câmbio aqui rapidinho pro real, acho que saía R$40 cada um. Cara, olha aí, caralho, você é doido, como é que eu deposito na tua conta? Eu fiquei doido, na hora eu não comprei porque eu tava realmente ocupado, que tinha muito pra escolher. Cara, tinha toda a edição inteira e não dava pra levar tudo, né? Agora que eu me acabo. Ixi, só a conta do Neto zerando ali amanhã. Aí, dava o que? 1.250 ienes, se eu não me engano, era isso aí o valor que cada um tava. Mas e que o cara achando que nos Estados Unidos é que as paradas eram baratas. Quando é, bicho? Não, e que o Neto, ele tem tipo um escritóriozinho, né, na casa dele. Cara, se tu vê as prateleiras cheias de mangás, cara, lá tu é, o cara, tu é louco, bicho. Eu acho que bicho. Se o Neto tivesse aqui, ele não ia ter casa pra pôr, ele ia virar aqueles acumuladores. Que louco, cara. O cara vai pro Japão, o cara fica, é um paraíso. Isso, cara, pro cara. Ó, pra você ter ideia, eu comprei aqui uma miniatura do Homem de Ferro esses dias. Eu acho que eu paguei 500 ienes, é metade ainda do preço do Cavaleiro. É não, mas. Que pariu. Já vê isso, bicho. Aqui eu pego aqui em casa aqui, tem alguns do Goku, tem o Predador, tem o Alien. Não, mas tem o Mario. É muito barato mesmo. Agora uma pergunta que eu faço pra ti. Videogame antigo, o cara encontra isso, Super Nintendo, esses videogames mais clássicos. Ouvindo a ZillaCast, né? Eu comecei a fazer uma coleção aqui. Eu achei desde aquele Nintendo, o primeiro que era o. O Famicom? Qual era o primeiro Nintendo? Isso, o Famicom. Olha aí, né? Olha aí. Olha aí. Aquele que era da Sega, como chama mesmo? Aquele que é da... Dreamcast, hein? Que a minha namorada, inclusive, ela gosta do Dreamcast. Aqui você encontra de tudo. E é realmente barato. Eu comprei um PlayStation, tá aqui até, inclusive, que tá na minha prateleira, o PlayStation 1. Eu paguei o mesmo valor que eu tava falando do Cavaleiros, 1.500 ienes, mais ou menos. Não, mas tá de putaria, mas... eu posso até te tirar uma foto e mandar pra vocês com o preço e tudo, que eu não tirei da caixinha. Ego. Só que aí eu vou aproveitar que tu falou pra... Só que aí... Cara, voltando às velhas tempos. Uma outra pergunta. É. Tu tá falando que os eletrônicos e tal, tudo é muito barato. Antes da popularização da internet, eu ouvia muito essas paradas de... Eu estudava muito como é que funcionava no Japão. E saindo em livros, né? Antes de sair o advento da internet e tal. E nos livros, cara, dizer que no Japão a tecnologia era tão avançada que o cara andando pela rua, o cara era cheio de eletrodomésticos que os japoneses jogavam fora. Bons, por exemplo, sei lá. Ah, o cara, é verdade. O cara ia pro Japão, pronto, cheguei no Japão, não tem porra nenhuma. Eu dando uma volta na cidade, eu consigo ter o meu micro-ondas, minha televisão, o meu som, tudo de coisa que o pessoal... Não é que esteja quebrado, é porque ficou, entre aspas, desatualizado e o pessoal joga fora. Isso aí procede mesmo? Eu lembro que eu cheguei no Japão, saí pra um cara que não conhecia nada, né? Aí tinha uma loja de eletrônica, o pessoal falava, vai lá, sempre tem alguma coisa lá que o pessoal sai de linha, ou tem algum defeito, tipo, algum risco, deu algum problema mínimo assim, e eles não vendem, né? Que não passa pelo teste de qualidade, e as empresas que a fornecedora, ela entrega um produto novo e eles desfazem daquilo ali, que ninguém vai comprar, né? Uhum. Sim. Aí eu lembro que eu achava que também era palhaçada. Aí um dia eu fui dar uma olhada lá e tinha uma pilha de eletrônicos lá, videocassete, DVD, tinha aparelho de som. Aí eu vi um aparelho lá que eu achei muito legal. Eu achei diferente. Falei, eu vou levar esse negócio pra testar. Eu levei pra casa, ele tava funcionando aí. Funcionou e eu fiquei lá um bom tempo. E aqui, no, na verdade, a dificuldade aqui no Japão não é você comprar, é você desfazer. Porque quando... Você não encontra ninguém pra te dar o aparelho que você tem e ninguém quer. É mesmo. Porque todo mundo tem. Se você tem uma geladeira, você vai mudar e você não quer essa geladeira. Ou você encontra alguém que quer, mas a pessoa que te quiser, ela vai ter que desfazer da dela. Porque ninguém vai ficar com duas, três geladeiras em casa, né? Ela tem que pagar um valor pra uma empresa levar embora. Caralho. Muito raramente tem alguma empresa que pegue. Mesmo assim, geralmente a gente cobra algum valor pra levar embora. Então, realmente é assim mesmo. O cara, sei lá, o cara tá aqui na esquina, vira a esquina, topa com um Mac no chão. Ah, vocês iam ficar impressionados com bicicletas abandonadas, que o pessoal não quer mais. E joga fora, simplesmente não usa mais e fica lá. Porque faz sentido, né? Pelo que eu ouço dizer, como aí a tecnologia avança a passos largos e tem um problema espaço, né, de espaço geográfico, a pessoa não, literalmente não tem onde guardar as coisas, isso aí é factível, cara. É, verdade. Ó, eu me lembro, a primeira, eu tinha um, foi o quê? Depois do terremoto de 2011, eu tinha uma TV de, acho que era de plasma, né? Era de, acho que 40 polegadas, alguma coisa assim. Aí tinha um de plasma, né? E aí eu lembro que tinha um amigo meu, ele falou, ah, Mário, eu preciso desfazer de uma televisão que eu comprei. Aí eu falei, por quê? Ah, porque é muito grande, tinha uma TV de 60 polegadas. Que isso? Que ele colocou no quarto dele e ficava de atravessado, assim, a porta, toda vez que abria, tinha que afastar a TV. Aí eu lembro que ele vendeu essa TV, porque também não encontrou ninguém pra trocar com ele, que era uma TV Pioneer de 60 polegadas, ele vendeu por 10 mil ienes, que é o quê? 200 reais? Olha aí, que maluquice, meu. Que maluquice, meu. E o cara pensar isso aqui no Brasil, meu. O cara passa 10 anos... Tem cara que passa uma vida e não tem uma televisão de 60 polegadas. Agora, ô Ikio, quando tu foi pro Japão pela primeira vez? Quando tu chegou lá, qual foi o maior impacto que tu teve, assim, na primeira vista, assim? Que tu olhou e tu disse, vixe, meu irmão, caralho! O, assim, fora da privado, distância... Privado, de verdade, aí. Privado? Fora a distância, assim, que você percorre, você vê que demorou muito, né? É. O idioma, no meu caso, foi o idioma, né? Eu tô falando aqui, especulando, porque cada um tem uma experiência diferente aqui, né? Sim, mas sim. Acho que o idioma é o principal. Eu me lembro que eu fui no... A primeira coisa que eu cheguei no Japão que eu fui fazer é escrever uma carta. Eu, na época que eu tava no Brasil, eu não tinha nem celular, se não me engano. É. Aí eu fui escrever uma carta pra minha mãe e tal, tô bem, tá legal aqui. Aí eu escrevi a cartinha, peguei um dicionário e fui no correio, né? Como que fala envelope, como fala carta e vou mandar, né? É, peraí, tu chegou aí sem saber falar nada de japonês? Ah, eu não sabia nada. Na verdade, eu vim porque eu tô bombando no vestibular. Aí tinha que trabalhar, né? Olha aí. Eu faltei no segundo dia de teste dos testes, aí pra não ficar parado eu falei, vou pro Japão trabalhar um pouco. O cara tava sem fazer nada, eu vou pro Japão, ali só do outro lado do mundo, né? É, então, na verdade cheguei a trabalhar, trabalhava de office boy no HSBC, mas não virava muito não, hein? Tava dando uma grana, acho que eu trabalhei um mês só e vim pro Japão. Aí tu foi pro Japão. Que lá é futuro, né, o Japão aí. Que eu fui no correio, um negócio que... A maioria do pessoal é até meio estranho falar isso, mas no correio do Japão não vende envelope pra carta. Você pode ir lá chorar que ninguém vai te arrumar um envelope. O cara tem que levar o envelope, é isso? Isso, o envelope vende em uma loja separada e no máximo você vai encontrar uns envelopes gigantes, grandes assim, que é até 4 quilos na encomenda. Você vê como é perto do primeiro mundo, né, mano? Aqui no Brasil o correio só vende tudo. É, no Japão o negócio tão organizado, né? Envelope ninguém vende aqui, não. É, pois é, eu aqui, mano, o cara compra até uma Coca-Cola, mano, correio, se o cara quiser. Salgadinho, tá? Olha só, João. Eu fui no correio, né, levar essa carta, e a mulher, o sinal que ela fez pra mim, eu falando carta, envelope, né, carta, envelope, e ela me fez um sinal de X, assim, tipo, a mão da direita no ombro esquerdo e a mão esquerda no ombro direito, um X bem grande, assim, né, no peito, aí dobrou, assim, tipo, como se estivesse cruzando duas espadas, assim, pra baixo, achou a cabeça e saiu de ré, que nem um japonês. Caralho, mano. Já vê isso, velho. Caraca, mano, isso é igual na TV. O pessoal fica aí tirando onda com o japonês, mas é assim mesmo, né? Eu não imaginava o que significava, né? O sinal, né? Do X, né? Que era negativo, né? Que X é que nem o positivo bolinha e negativo X. É assim que funciona aqui. Ah, então é por isso que o X do PlayStation é pra cancelar e o bola é pra confirmada. Olha aí, rapaz. Olha aí. Eu tenho certeza que é isso. Oh. E triângulo aqui é incerteza, né? É por isso que o cara acessa o menu, né? No triângulo. É, o cara tá na dúvida, né? E tal aí. Olha aí, rapaz. Por não, nada é acaso. Né? PlayStation é PlayStation, né? Não é, velho. Mas aí, como foi que tu aprendeu o idioma, o japonês? Porque tu não sabia de nada, né? A princípio, né? Eu fui aprender, eu comecei a estudar um pouquinho em casa, né? No... Você passou pro surdo mudo, foi? Chegava assim e tal. Fazia X pra todo mundo, né? No meio da rua. É porque o grande segredo, quando ele foi... Foi no correio, ele descobriu que X era não e círculo era sim, né? Aí já pegou, né, o macete. É. Ainda assim, a sorte é que eu vim para uma empresa que tinha tradutores, tinha bastante brasileiro, e isso aí ajudou bastante no começo, né? Ai. Mas estudar no início o japonês, eu tive que aprender sozinho, né? Escrever, ler, assim, no começo eu tive que fazer sozinho, né? Porque até porque ficava, essa empresa ela ficava num lugar muito isolado, né? E no final das contas, depois eu acabei saindo, não fiquei muito tempo, e foi quando eu comecei aqui. Eu conheço, acho que sou um dos brasileiros que viaja muito no Japão, né? Por causa do meu trabalho. Uhum. Então acabou, é até interessante falar que no Japão também tem sotaque diferente de região para região, tem um serviço de linguagem. E na tua empresa, Japão... tá aceitando o currículo aí? O Japão hoje ele tá passando uma crise, né? É. Assim, né? Eu não sei como que tá, até porque eu nunca mudei a maneira de trabalhar aqui, né? Mas eu não sei como que tá esse negócio da imigração hoje em dia, né? Como é que o pessoal tá fazendo pra vir. Eu sei que as pessoas que foram na época do terremoto, que teve a recessão aqui do econômica, estão tendo dificuldade de voltar. Né? Ah, vou falar um negócio que eu acho que muito legal aqui do Japão. No dia a dia você vê que o pessoal é muito honesto. Enquanto no Brasil a gente tem aquela velha máxima que onde eu tiver a oportunidade eu vou estar ganhando, né? Eu me lembro que eu acho que já perdi minha carteira, assim, com dinheiro, tipo, mais de $1,000, acho que umas 4-5 vezes. Caralho, bicho. Eu tenho uma das 4-5 vezes, eu recuperei minha carteira todas as vezes com o dinheiro, da maneira que eu perdi. E olha, eu perdi só lugar, no Japão, isso aí, viu? O pior é que é verdade, viu? Ó, um negócio que você encontra muito aqui, tipo, você vai passar assim naquelas casinhas assim, que tem tipo um pé de... Nossa, eu tô agora esquecendo o nome da fruta. Tem vários tipos de fruta aqui, umas arvorezinhas. E na frente eles põem uma caixinha de moedas. Aí se você quiser pegar, você vai lá, pega a fruta e coloca o equivalente, ó. O valor da fruta e coloca a moedinha lá e vai embora. E você vê lá a caixinha cheia de dinheiro, ninguém mexe. Quem pega a fruta, coloca a moedinha. Ninguém simplesmente pega. Então quer dizer que nessa época de dezembro, Natal aí, não tem arrastão não, né? Tu sabe, pelo menos aqui em Fortaleza, quando vai chegando a época das festas natalinas, a moda é ter arrastão aqui no centro da cidade. Isso aí já foi abolido, né? Isso aí é de praxe, né? Isso aí. É comemoração popular. Presente dos outros. Pior que é verdade, mano. Se tu é doido, se esse negócio aí da arvorezinha, da caixinha, mano, fosse aqui do Brasil, no outro dia tinha mais era nada, mano, da caixinha. Tinha nem caixa, nem fruta. Até a árvore o cara roubava. Tem muitas feiras aqui no Japão que é assim, que é, você vai assim, na frente da plantação tem as verduras, tem o valor lá, não tem atendente. Você vai lá, pega, deixa o dinheiro e vai embora. Na verdade, pensando em Brasil assim, é impossível você imaginar que isso possa acontecer, né? Essa aqui é no Brasil isso é impossível. Agora falando um pouquinho assim sobre o ambiente japonês, assim, a paisagem, o clima, as ruas e tal, porque eu acho fascinante, cara, os cartões postais japoneses ali. Uma das coisas que eu mais acho lindo ali no Japão, cara, é aquelas árvores de cerejeira. Cara, eu acho, puta que pariu, bicho, é fantástico demais aquilo. É um ambiente assim lindo demais, cara. Como é que foi assim pra te viver nesse ambiente assim? Eu tava desacostumado assim, né? Você chega no... Eu morava no interiorzão, depois mudei pra capital de Mato Grosso, Cuiabá, né? Aqui eles cuidam mesmo, né? Você vê aqui... Geralmente o pessoal reclama muito aqui no Japão. No Brasil reclama no asfalto porque as pessoas não... O governo não cuida, né? Sim, sim. Aí aqui nós... o pessoal reclama porque eles mexem demais. Pra você ver, né? Os operários abrindo o asfalto ali e arrancando meio fio. Às vezes você tá passando na rua hoje, a pista não tem nada de errado. No outro dia você vai lá e tá interditado, que estão abrindo e trocando o piso. É pra tu ver o que é a política do cara ser precavido, né? Que no Brasil, negada só resolve depois que tá instaurada a calamidade, né? No Japão, primeiro mundo, os caras, quando pensam que vai dar algum problema, já estão lá resolvendo e tal. Deixa eu ainda me lembro, mate. Ali na Avenida Tony Salles, que é uma avenida conhecida aqui de Fortaleza, tinha um poste que tava meio rachado assim no meio. A galera só foi consertar quando o poste arriou aqui. A galera foi tentar consertar a parada, mas tá doido. Mas sabe um negócio que às vezes a gente vê aí no Brasil, que a choveu, deu desmoronamento e matou um monte de gente, né? Sim, sim. Um negócio que é bem comum a gente passar aqui na beira de montanha, de montes assim, né? E elas são todas chumbadas assim com concreto, né? Realmente a base. E sempre tem uma grade protegendo pra não acontecer de. Aí tem desmoronamento. Tem muito vulcão aí também? Eu não conheço muito vulcão aqui do Japão, mas eu sei que o Monte Fuji, né? O Monte Fuji mesmo. Já foi no Monte Fuji? Eu acho foda demais aquilo ali, bicho. Ah, eu falo a verdade, eu tenho um problema com o Monte Fuji, que eu não gosto do Monte Fuji. Por quê, mano? Cara, é aquela lenda do dragão, né? Que pega os caras. Não, rapaz, e o negócio é subir, tá? Mas eu não curto esse negócio de subir montanha, não. Você vai subindo, o ar vai ficando meio rarefeito, pessoal. Tem muita gente que passa mal. Eu fui lá, mas não tentei subir, não. Não vi muita graça em subir, mas tem gente que gosta, né? Eu ainda me lembro de uma luta do Jiraiya, mano, contra o Dokusai, esses bichos no fundozão Monte Fuji, mano. Vixe, velho, muito massa, velho. Tá doido. É, o Monte Fuji é muito bonito você passar perto dele assim. Você vê que o negócio chama a mesma atenção. Ele é o símbolo do Japão, o Monte Fuji, né? E falando da cultura alimentar, porque aqui no Brasil é difundido o maior prato do Japão, é o sushi, né? Que ganhou o mundo. E como é que é o esquema de alimentação aí? Porque aqui no Brasil, eu acredito que o tradicional é de manhã o cara toma um café com pão, né, e tal. Almoça arroz, feijão e bife, tradicional, e janta... Bife doião, né? Um hot dog, uma coisa assim. No Japão, o café da manhã, um café da manhã comum japonês é arroz, né? Repolho. Olha aí. A história do repolho é verdade, hein? Tem o misoshiro, né? Que é aquela sopinha com algas, né? Misoshiro. É. Realmente tem ovo e um pedaço de peixe. Esse aí é o comum, né? Aí outros... Aí outras colocam algumas coisas a mais, outras a menos. Mas o comum é isso aí. Arroz, misoshiro, peixe, ovo, talvez. Depende muito, mas é bem comum também comerem ovo. Ovo, se o cara quiser escrotizar, né? O cara bota o ovo. Ovo, se o cara estiver naquele final também. De mês, né? E tal, o cara tá final de mês, salário atrasou e tal. Mas o ovo aí no Japão deve ser diferente. Tá bom, o ovo aqui ele é classificado por tamanho. É, olha. Tem pequeno, não, médio, mano. Grande. Mas tem o quê? Tem ovo de galinha, ovo de avestruz? O grande assim? É o de avestruz. Não, ovo de galinha. Tem o marronzinho, né? Que é, e tem o branquinho. Mas só que tem o ovo menor, que é o ovo médio e o ovo grande. É, não, mas deixa eu ver isso aí mesmo. É, mas visivelmente você vê que realmente são tamanhos diferentes. É um pequeno, grande e um médio. E a galinha, mas é a mesma? Opa, acho que é, hein? O que a gente mais escuta, falando de comida, né, aí no Japão, é que a comida do Japão é saudável. Realmente é isso aí mesmo? É verdade, tá? Hein? É que aqui é bem comum o pessoal comer muita verdura. Tanto é que, não sei se vocês sabem, no Japão, não vou falar que é todas as mulheres, assim, por causa da alimentação, as mulheres elas não têm a menopausa, não entram em menopausa, a maioria, né? É, não, sério, mano? É, isso aí eles dizem que é por causa da alimentação, né? Olha aí. E eu mesmo sou brasileiro, né? Eu treino muito, né? Eu gosto de malhar. E eu tenho um pouco de dificuldade, assim, com a comida, porque às vezes eu quero comer mais carne e geralmente. não tem carne, né? Come pouca carne, né? Mas come muito vegetal, né? Mas aí é mais peixe realmente que os caras comem aí ou... É mais peixe, é mais pescado, né? Peixe, lagosta, camarão, isso aí é o mais comum comer mesmo. Carne que se come sim, mas geralmente o pessoal come mais pescado. E se o cara quiser comer aquela picanha zona? No caso do japonês é muito difícil ele fazer isso, né? Mas o brasileiro que ele tá aqui, que ele quer fazer, ele encontra facilmente, tem nos mercados. O japonês também hoje em dia tem muito, né? Vende a pedaço de carne maior, isso é... E os mercados, tem muito mercado brasileiro aqui no Japão, né? Mas o sushi original japonês é o mesmo que você come aqui no Brasil? É a mesma coisa ou tem diferença e tal? Rapaz, eu não sei, porque eu nunca comi sushi no Brasil. Na época que eu tava no Brasil, nunca nem vi onde fazer isso aí lá em Cuiabá, principalmente no interior. Mas assim, pro japonês, o sushi é uma comida típica mesmo, sei lá, pelo menos uma vez tu come sushi, assim, por exemplo. Eu não vou dizer que é toda semana, mas aqui tem os lugares que são sushiá, que chama, né, que são as casas de sushi. Uhum. Elas são sempre lotadas, né? É, geralmente a casa de sushi aqui virou comum, né? Não é que é tradicional, é comum aqui no Japão. Uhum. É um lugar onde eles produzem sushi e colocam tipo que uma esteirazinha. Tem várias mesas, né? E uma esteira que corre em círculo no meio. Entre essas mesas. Aí o pessoal do lado tem um computador, tipo um computador de bordo ali. Ela pede o que quer ali, digita ali. Olha aí. E vem. Fora isso, vem o que o pessoal já tá fazendo. E se você quer um pedido específico, você marca ali. E é contado por prato, né? Cada prato vem vem dois sushis do mesmo. Vai contando por prato. No final, a mulher vem, conta a quantidade de prato que tem e faz a conta. R$5, né? R$5 o sushi, aqui é R$30 o cara compra, né? Uma porção. É, então, aqui, o sushi aqui normalmente é Ryakuen fala, né? É 100 ienes, né? 100 ienes é dinheiro de pinga, mano. É, mas é mesmo, pior que é verdade. É uma moeda. Como é que é essa parada da conversão ali? Que eu nunca entendi. Quando eu vou fazer conversão, eu penso assim, no dólar e no real, né? É. Então eu converto o dólar pra depois converter no real. É um pouco complexo assim, mas você acostuma. Ou você usa um programa aí, o iPhone, todo mundo tem iPhone. É o ar japonês, né? O cara vai respirando o ar japonês, vai começando a pegar matemática, e quando o cara vê, já tá inteligentão, né? Então... É porque, mano, eu nunca entendi, porque a galera diz, não, eu tô aqui no Japão, eu tô ganhando 1 bilhão de ienes ali, eu acabei, eita porra. É, mas porque do iene tudo é vezes 1000, né, uma parada usando doideira. É tudo na milhava aí, já vem. É que aqui não tem, na verdade é como se fosse o real sem centavos, ou se fosse o real, em vez de ser real a moeda, só centavos, entendeu? Aí, tipo, R$1 são 100 centavos. Seria essa conta, entendeu? Porque, então, no caso, eles não teriam o arredondamento, né? Quando chegasse na sentença, em vez de virar uma nova unidade, continua contando. É isso? Isso, exatamente. Aí, é uma explicação que... Até então, eu não sabia. É exatamente isso aí. Por isso que conta 100 mil, 200 mil, parece que é... 1 milhão. É completamente diferente. Mas diferente é a vírgula, né? Porque até o dólar tem os centos, né? Sim. Agora, já que a gente tá falando de dinheiro, como é que... Claro que tu não tem uma visão, né? Nem sei. Tu trabalha com o que aí? Eu trabalho com solda, né? Realmente. Solda MIG, TIG, o que é? Ah, eu mexo com tudo. Só não mexo com a TIG, né? Eu faço tudo com solda. Mas eu trabalho... No meu caso, eu trabalho como autônomo, né? Eu presto serviço pra algumas empresas, né? Que realmente são pontuais de serviço, né? Por isso eu tô sempre indo pra um lado pro outro. E vamos dizer, de experiência assim em geral, o trabalhador no Japão, ele vive bem e tal? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, com um salário mínimo, infelizmente, o cara mal sobrevive, né? O cara não dá, né? Ficar só com salário. O cara vive, mas, sei lá, o cara não pode ter um carro, não dá pra pagar uma casa direito e tal. E aqui, a maioria, também, infelizmente, dos cargos, você ganha um salário mínimo. Atendente, vendedor e tal. A maioria dos cargos que não exigem muita escolaridade, você acaba, e até, infelizmente, hoje em dia, cargos que pede nível superior, pagam valores baixíssimos de salário. Aí no Japão, como é que é? Sei lá, o cara trabalha numa padaria, dá pra viver bem, o cara é motorista de ônibus, dá pra manter uma família? Tu tem essa noção? Ah, geralmente sim. O que acontece muito aqui é que o pessoal, principalmente brasileiro, tem costume fazer muita conta, né? Uhum. Aí, realmente o pessoal tem um salário autossuficiente, que até sobra, na verdade, né? Aqui no Japão eles têm um sistema de empregar as pessoas aqui. Por exemplo, o menino que ele começa a estudar, né? Quando ele chega aos 15 anos, ele já tem... As empresas, por lei, são obrigadas a contratar algum pra fazer tipo que um estágio ou pegar uma experiência, né, de trabalho. Uhum. Aí chega aos 18 anos, elas contratam o rapaz pra trabalhar, aos 20, né? Quando ele tá terminando, seria o segundo grau no Brasil, né? Aí o menino escolhe, ele continua a estudar ou ele começa a trabalhar, né? Porque isso aí, ó, na verdade, você vê muito criticar no Brasil, que hoje em dia ninguém reprova mais, né? Sim. Mas aqui no Japão ninguém reprova também. Aqui você é independente. Você estudou bem ou mal, você passou de série. Olha, você dormiu aí o ano inteiro, não fez uma matéria, você passou de ano. Mas também o cara fica com o currículo fodido, né, lá na frente. Aí o cara tem aqueles cara de anime que o cara tem que pintar o cabelo de louro, né? Esses cara aí. Isso, que é chamado furor. Eles são separados aqui desde as primeiras séries. Quando chega lá no final, o peão ele tem que somar essa nota dele pra poder entrar ou não na faculdade, né? Ah, então é assim sim, né? O cara se fode lá no fim, né? Isso lá no final ele se pega, né? Se arromba todinho. Mas, é diferente, porque aqui no Brasil o se arrombar é o cara tá sem emprego, tá fudido e tal, sem perspectiva. Aí no Japão, se o cara fizer porra nenhuma, né? Entre aspas, pra um japonês, terminou tudo, o cara vai trabalhar. É o castigo, né? Então, pois é. É exatamente o que acontece. A pessoa que não faz a faculdade, ele vai fazer o curso técnico. Porque o curso técnico tá empregado, né? Então de qualquer maneira vai desligado. Então é por isso que existe aquela, vamos dizer assim, aquela cultura do cara que, do pai que incentiva o filho, fica obrigando o filho a estudar, né, não sei o quê. Assim, eu não tenho tantos amigos assim japoneses, não contato com muitas famílias, mas os que eu conheço, os amigos que eu tenho, assim, eles são um pouco puxados pra isso aí, só que... É, a geração mais antiga do Japão, né? Eles eram muito preconceituosos contra os estrangeiros, né? Que são chamados aqui gaijin, né? E então eles querem sempre que ter superando, né? Que o Japão fosse. O japonês tem que ter um pouco mais de rigidez no aprendizado das coisas para ser melhor, né? Não sei se vocês sabem, né? Que até uns 70 anos atrás, o Japão, ninguém podia entrar no Japão, né? Que era, as fronteiras eram fechadas para os estrangeiros, né? Sim. Mas isso aí foi melhorando. Kyo, responde ali uma parada desse negócio do o lamen aí no Japão é diferente, é? Que a gente sempre a gente assiste o Naruto ali, a gente fica com aquela água na boca, mano, de ver o cara, o desenho comendo lamen. Vai e compra um miojo, né, aqui, aí derrubado. Esse que é o lamen japonês. O cara se sente no Japão, né, comendo miojo, rei. Aí, meu Manel aí chegando aí ninjisticamente. Bem na hora não, lá comida, aqui é outra ali. Coisa. Como é? Na hora que o Arraio falar de comida, né? O cara chega. Né? Não, lá minha aqui é diferente mesmo, porque aqui, na verdade, um negócio que aqui no Japão é comum aí no Brasil, se alguém comer lamen como um japonês come, o pessoal fica escandalizado, hein? É não, mas como é que esses bichos comem? Os caras comem de cueca. Não, porque o negócio é meio hardcore aqui, porque o cara pega chupando, faz aquele barulho de espaguete... Não tô nem aí pra quem tá ouvindo. Que dizem que é o certo, né, isso aí. Ah, sim, entendi. O que é que aqui é falta de educação, né? Aqui. Mas vem tipo naquelas barraquinhas do Naruto, é uma barraquinhazinha de madeira e tal, com as paradas. Ah, tem de tudo, mas realmente assim, isso aí é o mais tradicional, né? Que é o pessoal mais antigo, né? Mas tem desde restaurante bem grande quanto lugar de barraquinha. Dá pra fazer qualquer bodegazinha, né? E miojo, mano? O miojo mesmo aí. Vende aí ou não? Aqui vende os lamen também, a gente chama, né? Que é capuramen, que é lamen de copo, né? Que é aquele. O cap nudo aí que aí vende. A mesma mais ou menos porra, tal qual aqui, ou aí é mais estilizado e tal? Mais estilizado. Ah, tem vários estilos aqui, hein? Tem uns negócios mais diferentes, hein? Eu não sei se tu viu, mano. Eu vi na internet uma vez, mano, uma latinha de suco, eu acho, do Dragon Ball, mano. Eu achei irado. Sim, hein? Eita, mano. É um monte isso aí, aqui é bem comum, essas latinhas com Dragon Ball, com desenho de anime. Aí sim, né? Agora que a gente falou em anime, deixa eu te perguntar, não sei se tu acompanha mais aí, mano. A televisão japonesa, ela costuma passar muito anime. Os próprios japoneses, eles valorizam essa parada de anime? É meio que igual o Brasil, assim, tem uns que se importa mais, se importa menos, mas o pessoal que é vidrada mesmo, você vê eles comprar de tudo, né? Aqui tem os combines aqui, que é as lojas de conveniência, que é uma combine, a gente chama, São os 7-Eleven, os Lawson, geralmente o anime que tá fazendo sucesso, eles estão vendendo os Action Figures, né? É, tipo, tem uma caixinha que você vai lá e compra por 500 ienes, um número, né? Aí tem uma prateleira, o número que sair você vai levar, né? Você pode levar. Tem desde o boneco até um travesseiro, um pôster, e vai por aí, vai. Qual é o anime que tá fazendo mais sucesso aí? É o Shingeki no Kyojin? One Piece faz bastante sucesso aqui, hein? One Piece você vê pra tudo quanto é lugar. One Piece, velho. One Piece é fodão. Ah, mas eu digo assim, que, por exemplo, aqui no Brasil, o pau que rola é novela. Você liga a televisão, o que predomina é a novela, né, culturalmente. Aí no Japão, é o anime ou é variado? O japonês assiste várias coisas? Ah, variado. Na verdade, o que passa mais aqui é programa de culinária, de comida ou algumas comédias, né? O pessoal fazendo comédia em cima da comida. Ela faz muito programa de comida. Comédia em cima da comida. Legal, chocando a comida. Comendo em algum lugar, fica zoando. O japonês, assim, é parecido com o nosso, não tem nada a ver, os caras... Ah, mas tem um negócio que eu acho cabuloso, assim, porque... Tanto os outros sabem o que é que eu te pergunto, porque a gente vê esses seriados, desenhos americanos, quando eles vão parodiar o Japão, eles sempre pegam os programas de humor como sendo uma coisa bem escrota, sabe? Tipo, como pra se o japonês precisasse, ele precisava, tipo, torturar alguém, ser uma sacanagem muito foda, sei lá, empurrar o cara de um bungee jump, e o cara abrir a porta do quarto dele e tá infestado de escorpião... Tem essas paradas ou não? Galera com barata aí, né? Na verdade, sabe por que o pessoal sacaneia muito japonês? Porque o japonês, ele tem a figura que o pessoal tem de japonês é aquele cara bonzinho, né? Geralmente eles são mesmo, né? Não são todos, né? Aí tem o cara bonzinho que fala sim pra tudo, que ajuda em tudo, que é legal em tudo. E aqui no Japão, um negócio que você acha muito interessante é que eles não tem muito preconceito, por exemplo, com essas brincadeiras que você vê nos animes aí, que são cortadas aí no Brasil, e aqui é pode tentar, né? Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque 24 já era, agora é um atrás do outro. E aí, meu brother? Tá outro cara, né? Dando golpe dos mil anos. Mil anos de dor, né? Então, Manel se daria bem no Japão. Tu que gosta dessas paradas, tu perguntou aí. Todo interessado, ó, pra ele vai viajar pra lá. Tu tava com essa pergunta aqui, velho. Pra querer fazer também. Você não vê muito assim essas brincadeiras, tipo, no Brasil você fala muito brincadeira. O amigo falou, pô, você é um viado, você tá. Aqui você não vê isso, não. Não, ninguém chamou de viado. É muito raro ver japonês xingando. E como é que fala, mano? Palavrão em Japão. Depende do palavrão. Não chega a ser um palavrão no Brasil, mas aqui é muito usado. É baca, conearô, imbecil. Come arroz? Conearô. Come arô. Cala a boca, só come arô. Como é o porra, hein, japonês? Vai ser assim agora, velho. Porra, só. Cusó. Cusou? Vixe, mas o Iori fala isso aí, não fala não, mano? Subiu a Wordo! Não, eu quero saber como é bosta. Diz aí, como é? Bosta? É um co, um co. O co? Um co. Aí pronto. Isso. Até o nome pro teu menino, né, agora? Um co. Você geralmente as palavras primeiro que aprende é isso aí, xingar, né? É, o cara tem que aprender a xingar mesmo. Porque... A coisa que aprende é xingar, pra depois aprender a falar. O cara já chega xingando de falar. O negócio aí do X aí foi a primeira coisa que tu aprendeu. Rapaz, eu aprendi que aquela mulher era retardada, que eu nunca mais vi ninguém andar de Moonwalker de hack, não. Agora falando um pouco sobre tecnologia. É verdade que o cara andando no meio da rua e tal, o cara tá andando com um celularzão de alto nível e tal, aquelas câmeras vão na HD ali, o cara anda de boa no Japão. E assim você fala, se vão roubar? É, pois é. Exatamente. Go. É verdade, eu acho é muito raro você encontrar quem não tem um iPhone aqui na mão, pra lá e pra cá, não. Todo mundo tem iPhone, smartphone. Muito raro quem não tem. Pra que o cara vai roubar, né? Agora, uma coisa que eu sempre ouvi do Japão, meus professores diziam, exemplo, aqui no Brasil é uma merda. O cara paga não sei quanto pra ter 1 GB de internet na casa dele e tal. Lá no Japão, a fibra ótica chega na tomada do cara. É verdade, é? Eu mandei por internet em casa, eu peguei a internet mais lenta, a mais barata e a mais merda. É 50 megas. Qual é a mais lenta, velho? 50 megas. isso. Ah, tu tá de putaria comigo, mano. Eu tô aqui com... aquela que vem junto com o telefone, mas o pessoal tá pegando aí... Vem junto com o telefone, mas já vi. O cara com o contrato ali é telefone que não, mas pega aí 50 mega. Quanto que é pra ter o gás? Não, tá de putaria comigo. Não, a internet que o pessoal tá pegando aí, que o pessoal tem é 1 giga e 500 mega. O Brasil é um cor demais, viu? Então, mano. Caralho. É mesmo, velho. Parei comigo. Meus amigos, tu tá usando 1 giga de internet. Eu mal cheguei no cast, tu já chega com a 10. Não, e aí agora o melhor. Correndo. Quanto é que tu pagaria em reais por 50 giga de internet? Nada. Ah, eu pago nessa internet, eu pago 3 mil. Mil ienes, dá uns 60, 70 reais. Que isso? 70 conta que a gente paga aqui por uns. Eu tô jogando por cima. Porque não, a minha internet, por exemplo, a minha internet acho que deve ser uns 90 conto. Então. 35 e ela mega. É 10 mega, mano. 10 mega, Jorge. 10 mega passando. Eita. Mal, mano. Fazer o quê? Fome aqui, a pobre. É, mas tem aquela coisa, né? Os 10 mega. É, isso aí. Todo mundo se embora pro Japão. É isso aí. É, fazendo mal. A partir mal do hoje. Próximo programa, né? 121, Godzilla gravado diretamente do Japão, né? É. Certo. Vamos entrar em mudança, viu, pessoal? Vamos ficar offline aí um pouquinho e tá? Tal. É, mas dá pra ficar rico no Japão, dá? É lógico, mano. Tu é doido. Dá pra o cara botar uma bodeguinha e ficar rico aí? Rapaz, eu quero ficar rico, eu quero descobrir quem que me ensina a fazer ficar rico, hein? Não, mas tem que ver que no caso do Mandão é um negócio meio difícil, porque uma coisa é o cara enricar, sei lá, o cara sendo pedreiro. O cara vai pro Japão, vai trabalhar de pedreiro, pode ser que enrique. O Mandão não sabe fazer porra nenhuma, mano. Ei, ô Ikio, como é que é as lojas de móveis projetados? Ei, mano, mas tu tem tua katana, mano? Porque o japonês que se preze tem que ter uma katana em casa, mano. Tem que ter uma katana. Ah, né? Eu tenho uma katana, tenho munchaku, tenho tudo aí, ó. É, tem que ter, porque senão eu ia sair te batendo agora, viu? Tem escola de ninja aí? Tem? Cara, eu quero ser um ninja. Escola de ninja? Não, você tá aqui, mano. Tu nunca viu uma escola de ninja. É, tem os ninjutsu, mano. Oh, ninjutsu. Agora você falou uma coisa que eu nunca parei pra imaginar. Escola de ninja. Já... É, se houver algum local no mundo que tem uma escola de ninja aí, né, não? É pior que é mesmo. Mas tem um ninjutsu, né, mano? Pelo que eu sei, aquele... Vocês lembram daquele avô do Jiraiya, o velhinho? Sim. Ele é um ninja de verdade, mas ele... Avô ou pai dele? O avô dele. Não, o pai na série, dele. Na... Pai não, avô, mano. Aquele avô, maluco... Avô, bisavô, mano. Cavanhaque. Dele, pronto, mano. Como é que é? Aquele maluco do cavanhaque da série. É mano, pai o pai do Jiraiya, mano. Aquele bicho. Ele não é avô, não, mano. É doido, mano. Pai dele. Então, esse bicho aí... Ele é professor verdadeiramente. É, ele é japonês... É, japonês, ele é ninja de verdade, ele. Formado em medicina e tudo mais. É, pra acertar. Eita. Os pontos vitais. É. Agora, escola de Kenjutsu aí deve ter arrodo, né? Ah, cara, isso aí é. E tal. Isso aí é. Tem, na verdade, isso aí é disciplina escolar, né? Aprender alguma coisa. É, não, mas... É, eles têm que escolher alguma coisa, eles são obrigados a escolher uma área. Aí tem um molecado que escolhe judô, que escolhe... É... Até esqueci o nome daquela arte marcial lá que eles usam espada, esqueci. É que aquela Kendo. Máscara. Kendo. É Kendo. Agora outra pergunta de cunho social. Bom, como é que é a saúde aí no Japão? Existe sistema público de saúde? É tudo pago? Ixi, é isso aí, a internet é 50 mega aí. Saúde aí, cara. Na verdade, o sistema de saúde aqui, ele é entre aspas, é pago e entre aspas, é público, né? Porque você tem 30% dos gastos é seu, né? Geralmente, né? A não ser que seja um problema mais grave e se consiga justificar nada. Quer dizer que eu chego no Japão? A pergunta não é essa. A pergunta é saber se o sistema público de saúde é bom. Não. Porque saber se tem um particular aí, tem um público, logicamente que tem os dois. Claro que não, mas tu sabe que nos Estados Unidos não existe sistema público, né? Não, é tudo particular, animal. Nos Estados Unidos não tem um hospital público. E aí? O cara tem que pagar. Não, aqui é público, mas você tem um gasto, né? Assim, você vai pagar, se você é cadastrado na prefeitura, no caso, né, como e faz um seguro de saúde, que é o seguro de saúde público, né, 30% dos gastos são seus, a não ser que seja um gasto muito alto e você tenha uma doença muito complicada. Pronto. Você tem como pedir ajuda, né, na prefeitura. É isso que eu tô perguntando. Por exemplo, se eu chego no Japão, sou um turista, eu quebro minha perna. Não existe sistema público para me atender. Eu teria que ir para uma clínica particular e arcar com as despesas. É isso? Agora, isso. Se eu sou. Mas mesmo as clínicas particulares, se você tiver entrado nesse seguro da prefeitura, você vai pagar só 30%. Em qualquer lugar. Vamos dizer, tu que já tá aí há 10 anos, o sistema de saúde aí é bom, cara, sei lá, eu tô com uma virose. Eu passo 3 dias para ser atendido, no mesmo dia. 3 dias para ser atendido. Não, você é atendido no mesmo dia. Tem maca aí, ou o pessoal tem leite e tal? Para todo mundo, não, ou o pessoal fica nos corredores? Eu nunca ouvi falar de ninguém que ficou em corredor esperando pra ser atendido, não. Você viu que é primeiro mundo, né, mano? Aqui o cara doente é atendido no mesmo dia, mano. Tu viu aí? Acho o cara aqui, o cara morre no corredor e ninguém vem atender o cara. Ei, Joel, olha só. Uma novidade aí, o Manel, ele ia gostar dessa novidade, ó. Aqui no Japão, se você tem um filho, você ganha um bônus de 3 mil dólares. Aí! Tá doido! Puxa, agora, ó, mano. Agora! Já casou, né? Aí só falta o menino, aí pronto. O Judete se empolgou aí. Depende do estado, né? 3 mil a 5 mil dólares por filho, você ganha um bônus por ter e seu filho nascido. Tu tem quantos por meninos aí? Sim, mas o cara ganha por mês, né? Não, por mês não, só um mês. Aí você ganha uma ajuda da prefeitura anual, mas é tipo dividido em 4 vezes por ano. Você ganha uma ajuda. É, mama, tu já pensou se aprova um projeto desse no Brasil? Tu rebajudou um negócio desse, mas tu é doido. Aí o país virava, viu, mano? A mulher virava fábrica, né, velho? Se o cara quisesse acabar com o Brasil, era só aprovar essa lei aí. Pronto, não precisava de mais nada, né? Tu lembra aí, Manel? Tu lembra daquele meu primo pequenininho? Ligado. Ele, a mãe dele, que ele é adotado, né, pela minha tia. A mãe do menino tem mais de 9 filhos, velho. Tem mais disso daí, velho. Fala, meu pai. Ela tinha quase mudado de vida, a mulher, né? Dava pra comprar um carrinho. Ei, Manel, dava pra ter seus benefícios, mano. Ué, dá pra fazer uma fábrica. Contratar logo umas 15 mulheres, pronto. Dá. Tom de amor. mas aí essa parada da educação sexual no Japão é um pouco mais forte, né? Rapaz, eu não tenho muito conhecimento disso aí, mas eu sei que aqui o negócio é meio complicado de lidar com isso, rapaz. Não, mas a galera é questão de educação e cultura, né? Mas a galera aí tem 2 filhos no máximo, né? Não? É, pois é. Não, aqui não tem muito filho, não. Geralmente o casal que tem filho já tem mais de 30 aqui, que eu te vejo assim, geralmente na rua. Não, né? Mas a quantidade é mais ou menos 2, né? Não, no máximo. 2, eu nunca vi casal com mais de 3 filhos aqui. O Japão é conhecido por ter uma população idosa e esse bônus é exatamente pra rejuvenescer na população. Eles dão 3 mil dólares por. Mas não vamos pagar, não, porque senão, né? O pessoal vai querer voltar a emigrar e tal, antes da gente chegar. Eu tava viajando pra ele já. Putaria. E é em dólar, hein? Em dólar. Agora uma pergunta mais técnica aqui. Quando tu chegou aí no Japão, tu já tinha terminado o ensino médio, né? Como é que é o sistema educacional no Japão, por exemplo, se tu chegasse aí e tu quisesse voltar a estudar? As faculdades aí são todas públicas, se tu quisesse fazer o ensino médio de novo no Japão, teria condição? Aí eu tenho que fazer uma prova de admissão, né? Tem que fazer uma. Na verdade, aqui no Japão, tem a prova escrita, você vai fazer a prova escrita lá, que é tipo um vestibular, né? Depende da nossa. E depois você tem a entrevista com o tutor lá, sei lá como que chama, né? Que é o que vai avaliar a sua entrevista, vale mais do que, até dependendo do caso, vale mais do que as notas que você tira, né? Vai somar a sua entrevista, o que ele vai conversar com você, as notas que você vai tirar na prova, né? Certo. O cara vai ver se você tem vocação pra entrar ou não, e ele vai avaliar, né? Inclusive, isso aí é normal, né? O pessoal termina o segundo grau aqui, tem que fazer essa avaliação. Né? Mas tu já chegou a tentar, ou, por exemplo, aqui no Brasil, atualmente a gente tá vivendo uma fase que, por exemplo, cada cidade é comum ter mais de 10 faculdades, 10, 12 faculdades. Aqui tá abrindo faculdade a rodo, velho. É, a faculdade virou comércio. podcast também. Pois é, mas... Quase toda grande instituição de ensino de nível médio, hoje em dia abre faculdade. Aí no Japão é desse jeito, ou tipo, sei lá, tem uma... É igual Lan House, é? Faculdade... House. Todo bairro tem faculdade. Não, aqui já não é assim, não. Se eu não me engano, aqui tem uma... Geralmente cidades pequenas, assim, não tem faculdade, né? Mas cidades de porte médio, assim, tem uma, e cidades grandes já tem mais, né? Mas, inclusive, aqui funciona semelhante àquele que a gente vê nos filmes americanos, né? A pessoa vai fazer a prova pra entrar na faculdade, ela tem que escolher pra onde que ela vai, que curso que ela vai fazer, que cidade que ela vai ter que estudar, né? Isso aí é o comum aqui, né? E o cara tem que ser aceito, né? Isso, essa faculdade aqui faz curso só de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você quer o curso que você quer longe, você tem que ir pra outro lugar. Não tem muitas faculdades, e geralmente as faculdades aqui são todas do governo. Não tem muita faculdade, mas as que tem são fodas já, né? Pra ser aceito, guia pra lá, né? Você vê os anime aí, pessoal, indo pra escola de terno, isso aí é o uniforme, que é terno e gravata. Ah, o colegial japonês, né? Okay. O colegial, né, mano? E aquelas japonesazinhas safadas, sabe? Começou aí. Bem aí. Comer, né, mano? É, o que acontece das meninas, que a saia, na verdade, vai até a canela. Elas pegam e na cintura elas rodam, dobra até chegar lá em cima. dobra até chegar lá em cima. É da minha, né? Nossa, aqui, é, mas aqui, aí a pedofilia é punida com morte, né? Não? O Manel já tá se empolgando, né, menina? É, já tá procurando aí no passaporte aí. Vou contar pra você um rapaz que conheci que aconteceu. Ele tava na cadeia. Conta aí, a história dos outros da audiência. Eita, devia não, sai fora. Fala aí. E rapaz, ele tinha 19 anos, a menina tinha 16. Ele tava na casa, tinha a família dele, tava lá, tinha os amigos dos dois, tanto menino quanto menina. Eu sei que essa menina acusou ele de tentar abusar dela. Automaticamente, só dela, ele já foi preso e pegou 2 anos. Cadeia nele! Vagabundo! Aí, assim, como ele era de menor, ele também, né? Apesar de ser menor, ele foi preso. A prioridade no Japão é 20 anos. Ah, 20 anos, né? Aí, o problema dele foi o seguinte. Ele podia entrar com recurso pra tentar falar. Ele argumentar que não teve nada com isso e tal, e recorrer. Aí, o que podia acontecer? Que o juiz podia entender que ele tava agindo de má fé, que a menina foi... E ele tá tentando se justificar como inocente. E se ele perdesse, ele ia pegar 4 anos. Aí ele ficou. Se ele foi perder, 4 anos. Se ele ficar quieto na dele, 2 anos. Não, aí a família achou melhor. O presídio aí do Japão não deve ser barra pesada igual aqui no Brasil, não, né? Então, coisinha mais leve e tal. É importante o cara salientar. Não, mas aí no, aí no Japão o cara fica jogando WoW, mano. Eu já ouvi uma reportagem aqui que os presidiários ficavam jogando. Não, bem, doido. Isso aí é na China, mano. Abaixo da égua, assim. Isso aí é na China, mano. É bom o cara salientar isso aí, porque o cara pega um cara igual o Manel, mano. Garotão, mora no Brasil. Chega, bebe em casa e mija na parede, no meio da rua. Aí acho que pode chegar no Japão tocando terror, né? Porque aqui o cara, não sei o que, 50 conto. Tal, se livrar. Aí no Japão a pia come, né? Os meninão gaiato. O cara vai trabalhar na pedreira, né? E tu sabe que a estratégia do Manel é essa. Ele disse: vai pro Japão, vai chegar tocando terror. Quando pegarem ele vai dizer que é amigo do Zico. Aí, não, vou dizer que sou amigo do Zico. Aí tá tudo certo, não sei o quê. Amigo do Zico. Só pra gente se basear, a gente tá gravando exatamente às 0 hora do dia 31 de agosto. Qual o dia hora aí? Aqui é sábado, meio-dia. Tá meio-dia, mano? A tu vê da viagem do tempo foda, né, velho? Que aí tá meio dia, carteira, mano. Carteira aí, ó. Toda hora vem carteira aí, ó. Pra tu ver, mano, que aqui no Brasil o Asila Cast sai sexta-feira, né? E no Japão sai sábado, né? É, sai sábado, meio-dia. Eu tô aqui pegando já. Se a gente morasse no Japão, então a gente tinha que publicar o programa na quinta, né? É bom o cara esquematizando logo isso, né? Pra não ter atraso e tal. Cara, se alguém... se organizar. Falou de atraso. Rapaz, eu pensei que o Dino Man ia estar aí falando do Godzilla e tal. Não, a gente ia fazer essa pergunta exatamente agora sobre isso aí. Ele mandou perguntar, é verdade que todo mundo aí tem medo do Godzilla e tal? Se borra de medo, né? Ou porque, segundo ele, por exemplo, o japonês normalmente ele tem um treinamento prévio de o que fazer quando acontece um terremoto, né? Onde é que ele tem que se abrigar, onde é que ele não pode ficar. E do mesmo jeito tem um treinamento Godzilla, né? É, isso aí pode ser possível. Acho que é o mesmo treinamento. Fugir ele e não morrer. Aí pode ser possível na cabeça do. Na cabeça do. PC. Do PC, né? E depois falar, o Godzilla não é um dinossauro, não tem nada a ver com isso. Isso aí ele já tá botando aí nos comentários que eu sei. Então quer dizer que se o PC for pra ir pro Japão e quiser abrir um curso de como sobreviver ao Godzilla, ele já está bem, né? Ah, rapaz, já vai pegar um pessoal aqui meio experiente. É, acho que ele vai se arrombar mesmo. Tá, porque tá saindo um filme irado aí do Godzilla de novo, né? É, eu tava vendo aí, vai sair o filme. O Japão vai ser todo censurado, né? Agora, sabe, pergunta aleatória. Os animes, eu não sei se tu já chegou a ver isso, eles mostram aí no Japão, tipo umas casas de fliperama e tal, onde tem aquelas máquinas pra cara jogada, King of Fighters, Street Fighter 4 e tal. Ainda existe isso aí, sim, porque aqui no Brasil hoje em dia é uma parada meio marginalizada. Ninguém mais joga fliperama e tal. Não, isso aí aqui é lugar de família, rapaz. Olha aí, lugar, mano, da família. Okay. Sabe uma coisa que eu sempre achei fantástico? Aqui, quem tá num negócio desse é de Isaías pra cima o nível, viu, macho? É roubado, né? A maioria você vê nego de 70 anos. É mesmo? Você quer dizer que se eu chegar lá e quiser tirar um fight no 98, vai ter um senhor de 70 anos? No 98, né? Cara de 60 anos lá. Bora, menino, bota aí o Versus aí. Não tem, eu lembro que eu fui jogar uma vez, aí veio o tiozinho jogar comigo um futebol, eu não lembro qual que é. Tinha uma bola no chão, uma bola você tinha que chutar pra fazer um movimento, né? Fingi. Aí tô jogando lá, fazendo o tiozinho entrou contra mim, japonês, eu, brasileiro, aqui é habilidade, né? Vou meter gol nesse velho. Cara todo meninão, aí eu meti, né? A primeira. Só que aí o velho tinha uma arma secreta, ele tirou o sapato. Cheio o sapato, rapaz. Olha que ele tirou o sapato, rapaz. Aí eu tomei um couro, tomei uns 3 seguidos. Vai ficar quieto, vai acabar com essa. O sapato do poder, né? Agora tu sabe uma coisa que eu sempre achei genial, uma dessas casas de fliperama japonês, pelo menos que eu vejo nos animes, nos filmes, é que aqui no Brasil, mano, o cara joga o fliperama em pé, apoiando o pé no joelho, se liga? E aí no Japão eles tiveram a ideia genial de disponibilizar uns banquinhos, né? O cara joga sem. Nossa, isso é verdade. Sabe, as máquinas assim em geral são normais, mas você vai ver também que tem aqui máquina de corrida de cavalo virtual. Cara com cartãozinho. Aí sim, viu? Mas isso é uma coisa que falta aqui, mano. Aposta virtual. Tem a de futebol, que é também do cartão. Você coloca o cartão na máquina, ela vai ler o jogador, vai escalar seu time. E tem o que eu acho, a máquina que eu acho mais legal, que eu nunca vi, nem sei se tem no Japão, é do Ganda, que é, ó. Ela é toda fechada, parece uma cápsula. Você entra dentro e elas são dois projetores, se não me engano, dentro. Então você tem a visão de 180 graus. Caralho, olha aí, mano. Aí sim, viu? Aí vai dar pena. E falando em Ganda, qual foi a parada tecnológica mais futurística que tu já veio? Já viu um Android andando assim e tal? Um Android? De futurística. Tem um robô que tinha lá no centro de Tóquio, né? Que era isso aí mesmo. Tá muito por forma. Tô dizendo que a porra tem Android, mano. O cara chega na churrascaria, mano. Quem te leva pra tua mesa é um robô, mano. Não é mais ser humano, não. Tu já imaginou, Manel? Tu tá andando aqui na rua e tu cruza com um Android, velho. Aquele filmezinho lá do malucão lá. Não, o nome é Will Smith. Eu roubou, ó. Eu roubou. Você vai andar de trem aqui no Japão, aí tem um vagão separado só pra mulher. Você não pode entrar, que é homem, não pode entrar, que tem muito tarado nesse Japão. Ah, eu já ouvi falar de primeiro mundo, viu? Mas aqui, macho, eu vou te mandar uma foto aqui do Parajana, mas de manhã cedo. Só pra tu dar uma sacada na putaria que é. Ei, mamãe, eu ouvi uma lenda que a negada. Tinha um vagão que a negada entrava e fazia o que quer com a mulher, mas aí fazia uma putaria aí e tal. Uma lenda ou os pornozão que tu paga? aí por isso que começaram a desenvolver, optaram por fazer esse caminhão. Rapaz, caminhão, já veio isso. Esse vagãozinho aí separado para as mulheres, porque senão o negócio troava era feio, macho. Tu ouviu aí, Neto, que assim quando o Iquio terminou de falar, o Manel já perguntou como é lá do fundo. Lá do fundo. É, mas isso eu acho interessante demais. O transporte aqui no Brasil, mas a putaria que é. O cara literalmente manda igual uma sardinha. É. Lá no Japão, os caras têm até a preocupação em dividir por sexo pra não ter encoxada, né, mano? Encoxada é um de menos, né, macho? A galera aqui só falta rasgar a porta da mulher, os baitolas. Mas aí, ó, mas aí é como ele tá dizendo, né? Porque no Japão existe muito arado, ó. Eles aqui tem um filme já queimado. A galera aqui é civilizada, por isso que eles não precisam separar. Aonde, mas no Brasil a galera é civilizada. É demais, tu viu? Tu é doido. Putaria, tu e o teu time de racha de sábado, né? Os civilizados. Putaria. Não, tô frescando. A galera aqui é uma merda mesmo. E, mano, imagina o Manel do Japão vem falando japonês aí, mano. Eu tenho que dar umas viagens pra ir, mano, pra começar a aprender e tal. Conhecer Manel ia ficar doido aqui, ó, falar as cards. Já vi Manel e Isaías, vão fazer contrabando de carro. Vixi! Isaías do Japão, hoje. Chau, o país quebrado, né? O país é pequeno, né? O cara não pode arriscar, não. Agora, como é que é o sistema aí de transporte aí? O trem bala realmente é bala mesmo ali? Ah, o trem bala é o orgulho do japonês, mano. É doido, mano. Imagina se andar num trem a 350 km por hora. Tá que pariu, como é que pode? Tu já chegou a andar de trem bala? É muito irado, né, mano? Por exemplo, até alguns meses atrás eu não andava de carro, só andava de trem, que trabalho viajando e só ia de trem bala. É, dá pro cara se movimentar, esse bicho tá a 350 km, dá pra ficar andando de um lado pro outro, não sente não um empuxo, nem nada. Na verdade, não. A impressão que você tem é que você tá num avião, porque é exatamente esse igual. Esse bicho avião flutua, mano, ele não corre, não. É, porque ele é tipo um imã embaixo dele. É, assim. Gravitacional, magnético, realmente falando aí. É, magnético, exatamente. Assim, ela divide, tem o trem normal, tem o trem mais ruimzinho, que é o mais lerdo, tem o semi-express, né, tem o express e tem o trem bala, né. Então, você escolhe se é mais rápido, médio ou muito rápido, né, ou muito lerdo também, né. Bem, tem qualquer tipo, dá pra ir, né. Depende da sua necessidade, o que você pode pagar, né? Muito lerdo, o cara anda quantos quilômetros? Ah, muito lerdo é aquele pinga-pinga que para toda a estação e vai indo. O outro já é que é o mesmo preço, mas não é tão, não para tanto, ele já pega só as principais, né? E tem um que é o semi, que é o expresso, agora é... Expresso Guanabara, que ele já vai muito rápido, ele para em algumas cidades, né? E já tem o trem bala, que ele vai para nas principais só e vai embora, que é o 300 km por hora. De uma cidade para outra em quantos minutos aí? Ó, se eu não me engano, de Shizuoka a Tóquio, acho que é 200 km, acho que é meia hora. Irmão, mas eu vou te dizer que eu fiz recentemente uma viagem aqui de 200 km, mano. A estrada tava esburacada pra caralho, eu demorei 6 horas, mano. Deu ideia. Ah, 6 horas. Aí tu pode me perguntar, por que é que tu não foi de trem? É, não existe. Mas aí também tu pode dizer, tu mora em Fortaleza, na cidade litorânea, por que é que tu não foi de barco? De barco? De barco. É. Mas tu ver, meu aqui, ó. No... Puta, velho. Eu vou dizer que o trem bala tem essa vantagem, mas a desvantagem do trem bala é que se você for uma distância muito longa, pô, 400 quilômetros, 500, é melhor ser de avião, que você vai demorar muito, é mais rápido, muito menos tempo, né? É o mesmo preço, praticamente. Bala e avião é o mesmo preço. É mesmo? Mas aí é porque é barato demais. Não, mas peraí. Bala é mais extravagante. Não, mas aí a pergunta, pô, mas é o mesmo preço porque o trem bala é caro tanto quanto, é porque o avião é que é barato tanto quanto o trem bala, entendeu aí o que eu quis dizer? Aí eu não sei dizer qual que é barato e qual que é caro, Emanuel. Mas a diferença é que eu sei que do avião é, você vai ter a dificuldade de chegar até a estação, né? Ou até o aeroporto, né? Que já tem um esquema ali mais cheio de frescura, né? Você vai ter que chegar, tem que fazer check-in, tem o um horário lá, e até chegar lá também tem, tem o transporte. Manel com a boca... Tem bala que vai chegar na outra cidade, né? Manel todo barbado, né? É, o bicho, um árabe todinho, esse bicho levar um pau. Tipo, Bin Laden. Agora tu imagina, mano, o seguinte, mano. Já, pra tu ver a facilidade aí do Japão, mano, porque no Brasil, mano, o cara no... O Brasil, o brasileiro não conhece o próprio país dele, mano. E o cara não tem essa facilidade do cara viajar de um lugar pra outro, e tal, pra conhecer. É doido, é uma desvantagem muito grande, mano. Os caras não conhecer o próprio país ali. Só uma curiosidade também pra vocês, ó, então, aí. Agora aqui no Japão é verão, né? É. Quando aqui é verão, é que estoura, passa, fica a temperatura praticamente Brasil, né? Fica muito quente, absurdamente quente. Não, pra Brasil, Fortaleza é piaço. Porque tu sabe que aqui em Fortaleza o bicho pega. Aí tem... aí quando é frio é muito frio. Aqui é interessante aqui, porque não tem o meio termo, né? Ou é muito quente, é muito frio. Ah, aqui, então não, não tem as quatro estações aí, tá dizendo? Tem as quatro estações, mas aqui predomina ou calor ou frio. Ah, coitado. Então tá bem pertinho de Fortaleza, mano. Ou é pegando fogo. Aí aqui só melhora pra dar um verão, vinho, dar uma amenizada. Agora, quando não, é quente, quente, quente, vai piorando. Então, ó, quando entra o verão, é bem comum na TV o pessoal morrendo por causa do calor. Só por causa do calor, mano? Depois a gente porque desencandeia um monte de fuleiragem na galera aí, né? O calor, né? Fuleiragem, ó, tem respeito. É doença, sei lá, fica fraco, sei lá. Respeita a polícia, né, cara? É porque eu ia dizer que o cara fica fraco, mas aí, como assim, né? Tem que ter alguma doença pra depois ficar fraco. O cara fica fraco. Olha só, outra coisa, ó, vocês não vão perguntar ou falar. O Japão, os policiais não usam armas. Não, também, tá mano. Todo mundo aí na arte marcial, mano. Pra que serve? É doido, né? Cara fardado com o olho puxado, mano. Cara, eita, pô. Negada vai fazer um assalto, faz um cati do tigre. Ah, certeza. Policial japonês deve ser porradeiro, mano. Tá doido, né? Pessoal, mas tranquilo, hein? Você não vê porradaria na rua igual no Brasil, não. Porradaria. Tu até já falou um pouco nisso, mas o Japão, país seguro, vamos dizer, sei lá, a ponto de você poder andar de madrugada pela rua e tal, sem inconveniente, ou tem perigo, mas é pouco, ou tem locais que você deve andar, como aqui, é que é essa livre questão? Livre mesmo, eu acho que a pessoa nunca tá, mas perigo aqui que eu já vi acontecer é muito raro, hein? Eu nunca vi falar de assalto à mão armada aqui no Japão, eu já vi a pessoa assaltar. Olha aí, tem uns bobos aí que... foram pegos já tentando roubar faca e vão preso. O cara vai roubar 50 mil ienes e fica preso 30 anos. Perigo mesmo é Yakuzazão aí, né? Yakuza aí. Os caras comandam aí a máfia japonesa. É, não, tem mesmo, isso aí, essa parada. É, aqui a Yakuza existe, existe, pô. Tem que existir essa porra. É, todo mundo sabe que existe, né? Sendo que aí o que implica é se é uma coisa... doideira. Tão secreta, não, é porque eu fiquei aqui a pensar. Mas é porque. Não, verdade, não. Não, mas o que é interessante saber é se tem aqueles lances doideiros do... Massacre no bairro japonês. Não, mano. Do... É, como é o nome, mano? Eu agora fiquei curioso pra saber como é a tua visão da Yakuza. Vai, não, eu quero saber da Yakuza mais não. É do Bando Baitou. Eu quero saber do. Qual é o nome do bicho, macho? Naruto. É, eu quero falar o nome daquele filme, macho. E fiquei querendo falar de Force Speed. Segura aí. Ah, eu sei qual que é, o Rabico. Rabico, é o cachorro lá. Rabico. Não, Rabico? Que porra de Rabico, mano? Que Rabico é esse, mano? Como é, mano? Rabico? Já vê isso. É o cachorro lá daquele filme lá, que o dono morreu, ele ficou na estação até morrer. Ah, beleza. Não, cara, Rabico não. Pobre do é cara. É o outro malucão lá, macho, do... Chris Tucker. Que bosta, viu, macho? Esqueci o nome do filme, mano. É de carro, mano. Ah, lembrei. Velozes e Furiosos, mano. Puta que pariu, velho. Uma pia dessa pra lembrar. Ah, aquele bicho é merda, pô. Pois é, aí aquele lance lá da galera se reunindo no shopping, dos carrozão doideira, tu já viu esses carros doideira aí passando e tal, os bichosão tunado e tal. Sim, lá no centro, na cidade grande assim, no centro, o pessoal gosta de ostentar os carros lá e mostrar que tem os carrão, né? Cidade não. Grande, né? Porque na verdade o cara que tem carro aí no Japão é meio ostentação, né? Porque ele, na realidade, no Japão não existe necessidade de você ter um carro. Ah, na verdade, que nem quem mora em Tóquio é burrice ter carro, porque imagina você pagar R$1.000 no estacionamento. R$1.000? É o preço do estacionamento em Tóquio, uma vaga em Tóquio ou com Rama, aí 40 mil ienes. Mas... Tá disputando aí comigo. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Peraí, o cara vai passar meia hora ali pra comprar um biscoito, aí paga R$1.000. Ou tá falando R$1.000 não, um mês inteiro? Não, não, assim, é um mês, animal. Não, eu, mas eu tô dizendo pessoa... que um estacionamento é. Eu não tenho casa, eu não tenho um estacionamento de casa, não, pô. Cara, não. Claro que não, mano. O cara compra a vaga, né, logo. Não, o cara tá com a vaga, vai pagar R$40.000 de aluguel por mês. Ah, sim, sim. Ah, então as e casas tem... aí. É gigante. É muito raro ter uma vaga de carro, né? É isso que tu quer dizer, né? O cara tem que. É assim, cidades, tem cidades menores que não incomoda se ele vai. Ter, é porque eu tô dizendo assim, mano, aqui no Brasil, se você não tem um carro, você tá altamente fudido. No Japão é possível se viver sem automóvel? Plenamente. Você tá dizendo que é burrice o cara ter um, imagina. Não, mas em Tóquio, eu tô dizendo, por exemplo, Ikki, tu que mora no interior, tu tem necessidade de carro ou tá tranquilo? Ah, tem e não tem, ó. Vou dizer a verdade, que eu tô dirigindo tem 6 meses. Eu não tinha carro até 6 meses atrás, eu vivia muito bem. Mas é tipo os Estados Unidos, cara, que $500 compra um carro. Aí não, depende do carro. Não chega a ser caro, não, mas depende muito do carro. Tem aqueles carros que são bem pequenininhos, que são mais econômicos, né? Que o motor é 700, tem o motor 1.0, motor 1.3, 2. Aí depende muito do carro, né? Porque o problema do Brasil é que você fala um carro popular que eu vou pagar R$50.000. O carro popular no Brasil não tem nada. Você vai pagar um carro popular de 1 milhão de ienes, que é R$20.000 no máximo. O carro vem tudo, vem com GPS de última geração, vem com roda. O Manel aí comprou um Palio, mano. Palio não tem nada, mano. Custou 20 mil, meu bicho. Não, 20 mil, se fosse em dólar, eu tinha comprado um carrozão... Tunado, né? Eu tinha comprado com um carro com asa, praticamente, mano. Agora, político é um negócio interessante, mano. Como é que é essa parada de vocês terem um imperador que é considerado uma divindade? Como é que funciona isso aí? Ah, isso aí já passou um pouco, né? Na verdade, imperador hoje não manda nada, né? Mas... Só uma figura, né? Política. É, mas antigamente o pessoal endeusava ele, né? Viu que ele é um merda e ficou pra lá. Mas no caso da política, né? Aqui você não elege um candidato, você elege um partido, né? O partido elege o primeiro-ministro. E aí a política aí, porque tu sabe que aqui no Brasil, meu amigo, política é um negócio sério. É melhor nem coisou, é melhor nem falar, né, mano? Não, mas a gente tem que traçar um paralelo. Não, falar não, porque o político aí vai tem começar essa a se tremer de raiva e não vai dar certo. Aqui você vai modificar o político, mas você sabe que eles estão trabalhando. Você sabe que eles não vão ter uma briga, tipo, precisa. Precisa de uma ponte. Não vai ter dois partidos falando, ah, precisa, mas tem que ser no meu nome. Ah, não pode ser nesse mandato agora e ficar brigando por uma idiotice. E ambos sabem que precisa e vai fazer. A briga deles é mais tipo contra a pena de morte, com a política externa contra a Coreia do Norte, como tratar o exército americano aqui. A briga deles é mais que não afeta muito a população, né? A pessoa é isso aí, mas, o cara ter políticos que resolvem os problemas da sociedade. Isso aí. Realmente é uma cor de outro mundo, viu? É doido, velho. É, mano, o político aí, ele ganha muito bem. Rapaz, isso aí eu não vou saber dizer, porque, verdade, eu não acompanho. Porque o teu cunhado é político, né, bichão? Aí, o cara, E aí, vocês estão com medo com essa parada da Coreia do Norte, tá? Mas, na verdade, ninguém tem medo, não. Se eles vierem chato, vocês metem a pia, né, desde tudinho. Vocês ligam ali pro Obama, né, vocês escutam, rapaz, ó, boneca aqui, né, aí tome chibata, né? Apesar do pessoal parecer que o Japão, ele tem uma força militar fraca, eles vão ter aquele orgulho que, como todo mundo sabe, o Japão comandou a Ásia por muitos e muitos anos, comandou toda essa região, né? Bom, é isso que eu acho. É muita ingenuidade o cara achar que um país, mano, que constrói androides, os caras já tem Gears, não tem poder militar. Isso eu acho muita ingenuidade da negada. É lógico, mano. Constrói Gears. É, pariu. É que nem o pessoal chamando a Inglaterra pra porrada, achando que ela nunca vai. E ela sempre vai, né? Pois é, né? E mete a pena, né, em todo mundo. Principalmente na Argentina. Os argentinos que o digam, né? É a mesma coisa que o Japão, não tem medo, né? É porque é que eles sabem caráter, né? O Japão não tem medo de ninguém. Mas aí. Lógico que não tem, mas tem os, eles têm o Kamen Rider, mano, o Jiraiya. Tu quer que a gente tenha medo de quem, mano? Jiraiya. É que. Oh, não, do Godzilla. Fora isso, tem Godzilla aí também. É, os caras estão achando. Oh, mas eu queria falar um negócio aqui, ó, pra deixar mais claro aqui, que tem um negócio que dá uma raiva de vez em quando escutar, não de vocês, né? De vez em quando você ouve essas merdas. É. Pessoal confunde japonês com chinês com coreano, é foda. É que no asilo a gente consegue diferenciar, mano, japonês. Que nem não come inseto também, japonês, o máximo que come é o peixe cru e brasileiro também come, né? É. O inseto, isso aí fica pro filipino, pro chinês. Lá na China. Cachorro fica pros coreanos. Isso aí é uma bandeira que a gente defende, mas a divisão entre os japoneses, os chineses e os coreanos. Cada um tem suas cachorro é coreano, né, macho? Eu nunca vou pra Coreia, viu, doido? É doido, imagina comer você comendo cachorro. Eu nunca vou mais na Coreia, né? Eu nunca nem me passou a mente ir, agora que eu vou mesmo. Mano, é, homem, esse bicho merenda lá no Dogão, sabe o que é feito de salsicha? Eu nunca comi ainda aí, meu bicho. Toda sexta-feira com cachorro quente, cheio de viadagem. Aí dentro, uma coisa que o Ikio falou é que o Japão, ele tem meio preconceito com os estrangeiros. Ó. O japonês tem preconceito com o chinês e com o coreano, né? Brigando, né, e tal. Tem mesmo, tem. Aí. Pra começar, eles não, chinês aqui é mal recebido, hein? Aí, e o brasileiro é bem recebido aí? A brasileiro tem uma época que não era muito bem avaliado aqui, porque... Vigi. Que nem tava falando do pessoal aqui que... Pô, vai lá, não rouba, honesto. E o brasileiro chega com essa mania de jeitinho, né? Brasileiro é brasileiro, né? No instante o japonês ajeita o cara, né? É porque eu digo assim, mano. No Brasil, quer queira, quer não, o consenso geral é assim. Tu tá em qualquer local, chega um cara que é estrangeiro, o pessoal já trata diferente pra melhor, né? Por exemplo, você tá lá trabalhando, chega um americano falando inglês. O cara não pode ser nada. Uma pessoa, vixe, ó, não sei o que, americano e tal, o cara é estrangeiro. A tendência das pessoas é tratar o cara melhor, dar uma valorizada. As meninas do escritório já ficam se engraçando, né? Dando uma risada. Né? No Japão rola isso aí também ou não? Eles, vixe, mano, brasileiro. Aqui a gente. Ah, está tudo bem, né? Mas se for brasileiro, ela bota pra moer, né? Esconde as carteiras. Em geral, assim, os japoneses tratam bem, né? Uhum. Não chega a tratar mal. O problema é que eles tratam mal é depois que eles têm algumas experiência de tomar um calote, alguma coisa. Aquele japonês que há 30 anos tem a mercearia dele, nunca levou uma quengada, chega o brasileiro, farrofiadozão federal, né? É, o cara fica traumatizado, né? E pronto. É um negócio que eu acho bem interessante assim, né? Que o brasileiro, ele tem a arte da gambiarra, né? O cara é mó habilidoso na gambiarra. É o velho jeitinho brasileiro, né, mano? Como é, o japonês não faz o quê? Não faz gambiarra, muito raro você ver o cara inventar alguma coisa pra... Tem que ser a peça correta, no lugar correto, comprada no lugar correto, né? Que é o certo, né, inclusive. Inclusive é o certo. Diga-se de passagem. Mas tu falou uma coisa até pra área que tu trabalha, né? Tu trabalha com soldagem. Aqui no Brasil, esse ramo, mano, é uma gambiarra extreme ali. É doido, bicho. É, eu sei que teve umas empresas que, inclusive, fiz umas entrevistas lá no Sul, cara. Não lembro das empresas. Inclusive, tinha uma aí no Nordeste também, Atlântico Sul, se não me engano. Acho que pegaram alguns serviços do Japão pra fazer, que era produção de navios, né? Estão fazendo aí no porto, tá pegando bastante serviço. Tem muito eles estão, inclusive, levando muito brasileiro pra aí. E japoneses também. Faz tempo que eu não estudo essa parte industrial, mas no tempo que eu estudava, parece que os japoneses são referência nessa parada de soldagem, não é não? É verdade. Isso aí aconteceu depois do terremoto que teve em Kyoto. Eles constataram que a falha que teve muito prédio que caiu foi por causa da solda, né? Então eles ficaram mais rígidos, colocaram os cursos técnicos mais pesados, mas inclusive quem, no caso que nem eu trabalho, cada 3 anos a gente tem que ser reavaliado pra ver se tá condição de trabalhar, né? Então a gente tem que estudar teórica, né? Que é composição química, reações químicas. E na prática também, né? Porque cada 3 anos tem que ser reavaliado. Se não passar, não pode trabalhar, né? Vixe, macho, aí é tá aí, irmão. Os caras têm que ser avaliados pra poder, né? Trabalhar e tal. Não, o Bradel aí tá incompetente. Tá era fudido. Aqui, negada, tá doida, mano. Eu tava fudido, né? Aqui todo mundo tava fudido, mano. O povo todinho, mano. Tu não passava nem do beabá. É doida, mano. Se eu fosse, eu era aprovado na hora. Tu escrevia na tava, prova, né? Que todo mundo era zico. Tu tava aprovado a refazer a prova. Agora, o Ikio, e de maluquice que tu vê por aí, o que é que tu pode citar de mais loucura? Rapaz, esse japonês que rouba calcinha, rapaz. As cachaças que tu toma, né? É uma doideira, você imaginar que... Imagina você ir numa cidade em Tóquio, que tem a maior tecnologia do mundo lá, aparelhos de última geração, tem a foto de uma menina vestindo uma calcinha e falando assim: esta calcinha que estamos vendendo, realmente essa menina usava. E o preço é um absurdo, tipo que R$500. Aí, aparelho. Inclusive, tu disse que a calcinha da tua mulher foi roubada, né? É. Foi não, mano. Caralho, que roubou. É, foi o irmão dela que tá contando, o irmão dela tá contando que foram lavar na lavanderia lá e ele deixou lá pra secar e foi comprar um refrigerante. Quando voltou, não tinha mais calcinha na cesta. Aí tu ralava pra procurar na feira que estão vendendo lá, né? É, tô vendendo. Você vê, né, mano? Ladrão de calcinha. Capitalizando. Não, mas isso aí é bem comum, você vê essas histórias de que pegaram a calcinha no varal. Como? Isso aí é comum, é, aqui. É mesmo? É, né? Acaba virando uma comédia. Assim. Manel já roubou calcinha, Manel? Ora, se não. As dele é tudo comprada, né, Manel? Não é negócio de roubar, não. As meninas gostam de me presentear pra ter uma lembrança de delas calcinha? E tal, entendeu? Era amor, fica com a minha calcinha pra tu cheirar de noite e tal, ficar aquele, né? Aquele negócio. É, o cheiro é calcinha, né? É, tá certo. É. Na época com essa safadeza. A elas, mulher, né? Dá logo uma freada. Elas ficam com essa safadeza. Por isso que esse bicho vive com esse fungado velho, né, mano? Vai dizer, tá? Vai dizer que não é, mano. Só grava. É verdade, viu? O doido pega a doido. A gente costuma assistir anime, ver o horário do anime que ele passa. E sempre aquele horáriozão quebrado, assim, tipo... Ah, o Naruto começa 8h37. Isso aí, existe mesmo isso aí? Rapaz, eu lembro do Neto falar isso aí, né? E eu fui dar uma olhada na TV, era mais isso aí mesmo, hein? Tipo, não era que não era aqui zero. Tudo é arredondado, 8h30, 9h, né? Tudo é arredondado nessa casa. Lá tudo é quebrado, é pontual. 8h37 começa 8h17. É 8h17 começou. Se o cara atrasar, é fudeu. Aqui no Japão, hein? Anime vende toda esquina aqui no Japão. Mangá, as coisas, toda esquina tem. Pra quem gosta de colecionar, acho que não ia aguentar, não, hein? Verdade, é mais fácil achar jogado do que você sair comprando, hein? Mais fácil pra achar salgado do que revista? Não, se achar a revista aí, ó, no lixo. Dia de lixo, que tem a data certa do lixo, né? Dia só de papel. Tem o dia só do papel, o dia só de alumínio, o dia do material que é incinerável, né? O dia que é só papel é separado, o lixo aqui a gente não mistura, né? Tem 3 lixos pra cada casa, geralmente usa 3 lixos diferentes. Pra cada dia, né? Papel, tu sabe que se fossem querer botar isso aqui no Brasil, é pra par agora, aí você por dia aqui, pegada racista. Tá aí um negócio que não entrava no Brasil nunca, coleta seletiva. É doido. Não, o pessoal tá tentando. Tá tentando. Tá tentando aonde? O pessoal tá tentando, mano. Tentando aonde? Alumínio, vidro, papel e incinerável, tudo separado aqui. Se o teu cachorro morrer, como é que tu faz? Aí você tem um lugar lá pra cremar. Ah, é, né, meu? Cemitério Candido. Cemitério Candido. Tu perguntou, tu entendeu por que ele perguntou isso? Porque o costume dele é jogar o diabo do cachorro no lixo, mano. Entendeu? Por que ele perguntou essa porra, mano? No Brasil é comum quando o animal morre, o negar jogar no lixo, mano. Né? É, mano. Ficou nesse agora, hein? Pobre cachorro. É, mano. Eu enterro os meus animaizinhos e tal. Enterro o gato aqui de casa. Aqui, terra chibata. Oi, mano. Tem terra no quintal da tua casa, né, velho? É, eles estão todos. Quer dizer que aquela porrada de rato que tu matou aí, tu enterrou, tu rindo. Não, não tô falando de rato, não. Lógico que o rato eu mando pra conchichinho, não, rapaz. Não, é, mas não fica rato. Na tua casa, tu não cria, mano, mesmo jeito. Eu crio o rato, rapaz, Deus. É, mas agora é uma coisa curiosa, interessante, ó, que eu acabei de perceber. Igi. Oi. Oi. E aí, aí no Japão, o macarrão é adoidado, né? A pergunta é minha. Deixa acabar a teoria. O macarrão é adoidado, o arroz também, né? Ah. E ambos são carboidrato direto, menino. E a taxa de obesidade aí é bem baixinha, né? Não gordo, muito gordinho por aí, não. Japonês gordo. Eu nunca assisti um campeonato de sumô. Não, mas eu acho que é bem baixo. Acho que é bem baixo. Tu sabe que o sumô no Japão é um esportezão valorizadíssimo. É, eu acho que a galera tem maior moral, né? Quem faz sumô. Mas eu acho que é. Mas eu tô certo, não tô não? Não, é pouco mesmo, pouco gordo aqui, não tem muito não. Pois é. E eles consomem carboidrato pra caramba. Ah, isso é um. Sendo né? Que são carboidratos saudáveis, né? Quer comparar aquele dogão que tu come quase todo dia com arroz, velho? É mesmo, viu, mano? O Manel reclama, mas esse bicho tem a alimentação altamente irregular. Aí reclama que a academia não faz efeito, ó. Ai, Deus, pai. Eu carrego tudo para respeito. Tem muito tempo de gravação ainda? Nossa, pareceu uma zica aqui. Eu tô até sem graça. Não, tá. Não, já deu aqui. Uma zica. Ficou só a massa, mano. O cash aqui. Pô, show. Ah, aqui tem um monte de gente ali, mano. Tem que fazer um bagulho. Tipo, merda, mano. Futuramente a gente vai gravar a parte 2. Não, mas tem que falar a última frase em japonês. Aí, falei. O Azila Cash é o melhor cash do Ceará. Fala em japonês. Ceará não, mano. Da Galáxia. Ou da Galáxia. Vai. Ah, Azila Cash, você cai no Itiba ainda. Aí. Aí. É verdade, né, cara? É, mas tem que anotar pro próximo programa. Me lembrei agora. Essa pergunta é do pai do Joel, mano. É. Porque é que todo japonês, quando fala, parece que tá puto. É mesmo, né? Tu falou agora, eu me lembrei que o pai de Joel tinha essa dúvida aí, mas fica pro próximo programa. Valeu pra vocês aí, então. Valeu, cara. Falou. Obrigado aí, um abraço. Na rádio ainda. Cheguei. Hasta la vista, baby.